Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, meus consagrados, hoje a gente vai gravar sobre um tema bem polêmico e bem espinhoso, que a gente pede também um pouco de paciência de vocês, né? Somos pessoas que estamos aprendendo, né? Olha só que Andrei Humilde 2018, né? Estamos evoluindo. Inclusive o ano começou ontem, né? Tem aquele ano hermético. Olá, o Satanares. Bem-vindas. Começou agora. Ano. Exatamente, exatamente. O ano da Andrégora, ele só começa dia 1º de abril. É o dia da mentira? É. Ou pode ser meu aniversário, que é dia... Não vou falar, enfim. Vamos gravar aqui sobre o papel da mulher na magia. Será que tem papel? O que a gente conhece? O que a gente vai falar? Eu acho que não é nem esse título, inclusive. Refaz. Começa de novo. Não tem papel, não. Gente, me expliquem. Eu não sei o que... Estamos aqui pra... Não, mas deixa. Não corta isso, não. Tá. Deixa, porque as pessoas têm que entender que não tem. Nós vamos falar disso hoje, principalmente... Mas o Andrei não erra. A edição não deixa o Andrei. Ah, pare. Dessa vai, porque eu tô o Andrei do 2018 humildão. Mas vai, qual é? Tá bom. Mas deixa. Vou deixar. Inclusive, estávamos falando... Estavam queimando um pouquinho de pauta no caminho. Que fui buscar nossa convidada hoje, excelentíssima, no metrô. Estávamos queimando um pouquinho de pauta. Vamos falar, inclusive, esse lance de papel. Que porra é essa? Ah, é verdade. É problemático, né? Problemático. Só que aí vocês nos esperaram terminar. Que eu falei, o papel da mulher na magia. Ou será que não tem papel? E aí, será que a gente define papéis ou será que não tem papel? Então a gente fica com essa grande dúvida. Porque seria melhor se eu falasse, a gente vai gravar sobre sagrado feminino. Não ia ser legal também, né? É muito limitante, né? Pois é, né, cara? A gente tá numa sinuca de bico. Como é comum então, você falar. A gente pode dizer assim, que o tema é o feminino e o Andrei joga o tema e sai correndo. Tem umas paradas de feminino e umas paradas de magia, e é isso aí, a Magicando começou. Bora... bora lá pro checadinho, caralho. Vamos apresentar a galera. Temos aqui ela... Com seus cabelos de fogo. Juliana Ponzilacqua. Agora, todo mundo está me perguntando de verdade. Eu não sei se é sacanagem. Por favor, falem se é sacanagem ou se é de verdade. Mas as pessoas estão falando assim. Você pintou o cabelo de vermelho por causa de Babylon? Não é porque eu gosto da cor, né? Porque eu quero ver Babylon. É porque ela decidiu ficar babalouca. Ah, isso! Isso, que nós temos esta denominação aqui na mesa, cara, que nós duas somos as babaloucas. Vamos fazer MC Babaloma? Já tem uma MC Loma, né? Dá pra fazer uma MC Babaloma pra contar o ocultismo. Gente, eu acho que faz sucesso. Já, isso aí, caralho. Recife compra. Exatamente. MC Babaloma. Deixa a nossa outra convidada se recuperar. Temos aqui ela, Lívia Andrade. Olá, meus encapirotados. Eu quero saber o seguinte. O sagrado feminino veio do Egito? Como todo Porque mundo. A mulher nasceu no Egito. Não sei se vocês sabiam, mas a mulher nasceu do Egito. Entre o Tigre e o Eufrates no... Exatamente, surgiu. No Éden, né? Aí os egípcios ficavam, caralho, que porra é essa? E até hoje ninguém nunca entendeu. Você tá... Provavelmente. Explica muita coisa do mundo. Temos aqui o nosso... Claro, obviamente, a convidada é por último, então a gente vai ter que colocar um homem aqui no meio. Desculpa, gente, desculpa a humanidade. Não, tem outra coisa. Eu vou falar aqui, porque eu acho que o Kelly e o Andrei estão aqui e a gente não tá com uma mesa só feminina. Porque a gente fica dizendo que a mulher tem que ter parte de diálogo, tem que ter voz na sociedade. Se a gente colocar uma mesa só de mulheres, não é diálogo. Não tem discussão de gênero, não tem discussão de formas diferentes de pensar. Então, nossas duas oferendas estão aqui de hoje para morrer. Além de morrer, a gente só ser iluminados, ser iluminados, falar com muito abobrinha. Carinho. Temos aqui a Marco Schelle. Eu não sou mulher. Às vezes. Quem sabe? Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta, você é mulher, quarta-feira. Hoje é quarta, mas vai sair na quinta, né? Não, é quarta. A gente gravava na quinta. É. Bom, hoje não. Mas eu estou aqui, gente. Estou aqui, junto com a galera. E eu posso só falar uma parada? A gente tem muito homem opinando sobre umas paradas que não é a área dele, né? E... vamos calar a boca, às vezes, né? Só pra lembrar. É que assim, né? Pessoas que não entendem nada opinando alguma coisa, você tá descrevendo o podcast e internet, por exemplo. Também, então, né? mas eu não tô dando um curso sagrado feminino tendo uma rola, e né? Já começou. Já começou o shade. Tem outras coisas, assim, né? Tipo aquele meme que viralizou, tipo... Curso sobre feminismo para homens. Embaixo, PS. Mulheres também podem. Que porra é essa, bicha? Se quiser, pode. É aquele proibido dançar forró, mas se quiser, pode. Sei lá, cara. Vamos ver aí qual é que é. E temos aqui uma convidada super especial que eu vou pedir pra ela se apresentar, mas eu vou falar que o nome dela é Raquel. E aí, Raquel, tudo bem? De onde que você é? De onde que você vem? Qual é a sua caravana? Gente, eu tô aqui na caravana de Recife. Brincadeira. Meu nome é Raquel, eu trabalho junto com o pessoal do Calem, também... participo na produção do Foco de Pestilência. E é isso, crianças. Estamos aqui hoje. É uma criancinha do abismo hoje na mesa. Eu tenho uma pergunta. Quando sai o próximo Foco? Então, tudo indica que não vou dizer uma data, mas essa semana. Ou seja, se vocês saem passada, na próxima semana... Não, gente... daqui é quase um mês. Cara. Nem sei se vou sair em março. Tem que sair em março. Então vai ser semana que vem, tá? Eu vou pular o... Que vacilo, né? Tá bom. Então é isso, gente. Vamos pros recadinhos e a gente já volta pra falar sobre o papel de dois trouxas igual a gente que tá aqui, né, Keller? Vamos lá. Olá, Babalon. Magia Nokiana, ela serve para fazer contato com coisa, certo? Eu quero dizer, esse é o objetivo do trabalho do Dee e do Kelly, tá? Isso para mim sempre foi meio assustador e um pouco abstrato. Eu vejo meus olhos, como é que funciona? Eu fecho os olhos e tem um ser na minha frente? Bem diante de mim? Ou tá na minha mente? Isso me parece muito perto. Eu ouvi falar sobre um espelho e até mesmo sobre usar um triângulo externamente. A minha pergunta é a seguinte. Essas entidades são reais? O Crowley, nos seus primeiros anos, ele tem uma passagem sobre Goetia que ele fala algo como estes seres podem ser só uma parte da psique normal, mas são tratados como externos. Depois, no Magic Daltears, escrito por um Crowley mais velho, parece que tem passagem que reforça a ideia de que a entidade é real, separada, senciente, macrocósmica ou microcósmica. E ele recomenda que a gente se comunique. Então, meu caro senhor, seu Babalon, que porra é essa? Eu quero dizer, é real? Dá pra derrubar um abajur como entidade? E qual é a sua opinião sobre esse assunto? Obrigado. Carua, nome removido. Essas entidades são reais? Elas conseguem derrubar um abajur? Não. Mas elas podem te assustar tanto, ou te encher tanto de êxtase, fazer você rir tanto, ou te fazer ver maravilhas além da sua imaginação, chocar você com inspirações inoportunas sobre você mesmo, ou de qualquer forma, sobressaltar você. E tirar de seu sonho sonolento que você acha que é a realidade. Você vai mijar nas calças, dar um pulo da sua cama e então derrubar o abajur. Babalon. Esse é um trechinho do mais novo livro da Penumbra, Pergunte a Babalon, no qual Lon Milo do Cat responde perguntas sobre a vida, mágica e tudo mais. A pré-venda com frete grátis vai até dia 1º de abril. E para os ouvintes do Mundo Freak / Magicando, ainda tem um descontão de 15%. Além do frete grátis, se você é ouvinte do podcast, você pega o cupom AREBABA. Se escreve assim como se diz, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou deixar no post aí a maneira que é escrito. E você adiciona lá como cupom na hora de fechar a compra. Então, se você fizer isso, além do frete grátis até dia 1º de abril, se você fizer a compra, você tem esses 15% de descontão aí pra você comprar esse livro divertidíssimo sobre o Duquette respondendo. Ele faz um grande faczão com as perguntas mandadas pra ele, que, cara, está divertidíssimo a nível Mundo Freak. Recomendo a todos. Eu me sinto muito desconfortável de estar numa pauta sobre mulheres e magia, porque eu não sou mulher, então parece que eu tô aqui comandando uma parada que não me pertence. Eu estou desconfortável. Primeiro, você não tá comandando porque você não comanda nada. Quem manda aqui é a Ju. Quem manda aqui é a Sora Batata. Sora Batata, respeito. Eu gosto quando as coisas são esclarecidas logo no começo. Pois é, a gente já deixa claro. Quando a gente pontua já. E outra coisa, tipo... metade da população não é mulher. Pelo menos. Então, vai eliminar vocês desavisados, não, por quê? Eu acho importante todo mundo ouvir esse programa com muita atenção. Que pode, você pode ajudar uma pessoa a não cair numa roubada, que a gente vai falar um pouco disso. Sim, sim. Porque aqui tem denúncia, aqui tem denúncia. Né? Então, é muito importante. Então, todas aquelas histórias que a Ju fica falando, tipo assim, olha, cuidado. Cuidado! É hoje. Ela vai contar todas. Mas é interessante que vocês levantaram uma discussão antes da gente começar, que, lá no momento das apresentações, porque pra mim é muito interessante. Porque pra quem não sabe, tá dando mole, não conhece a podosfera em si, não tá por dentro do que tá rolando, em março rolou várias campanhas e várias hashtags sobre presença feminina, e as pessoas que gravavam o podcast foram embora e trouxeram mulheres. Por que eu falo que foram embora? Porque naturalmente, por, enfim, serem grupos de homens, eles queriam gravar só mulheres, só que não tinha praticamente nenhuma mulher na equipe, então virou outro podcast, porque as pessoas que estavam acostumadas a escutar aquilo que estava recebendo, de repente, do nada, teve que escutar algo um pouco mais alienígena, de pessoas que ele naturalmente já não conhece. Mulheres são alienígenas. Não, alienígena porque não gravam normalmente. E isso, assim, eu acho super bacana a campanha, só que eu reafirmo aqui uma coisa bacana, que isso sirva como uma lição, uma aprendizagem de que as pessoas precisam chamar mais mulheres para os podcasts. Não, porque só em março, né? Exato, a ideia é essa. Porque, por exemplo, vamos gravar um podcast sobre mulher e magia. Esse vai ser o nome do tema. Mulher e magia, né? Por exemplo, a gente só precisou dar um pé na bunda do Vinícius pra, tipo, pra ter uma menina a mais, porque, tipo, já temos meninos aqui que todo episódio estão dando opinião e dando a visão delas, e detalhe, né? Detalhe que eu e o Vinícius chamamos no Paro Ímpar, né? Pra ver quem ia, porque tipo, qualquer um dos dois que estivesse aqui ia ser a mesma coisa, né? Vou dizer que o Vinícius ganhou. Ganhou. Então, pra questão de identificação, a gente tá fazendo um magicando com outro qualquer, porque em diversos outros momentos a gente já gravou com convidados, uma pessoa integrante sai pra dar lugar pra um convidado. Então, tipo, a gente tá fazendo o que sempre fez. Só que a única coisa que a gente vai fazer é o tema. Então, isso me deixa bastante orgulhoso. Acho bacana. Acho que é uma vitória. Vai lá, uma estrelinha dourada pra você. É o biscoito dourado. Aqui já é uma vitória. Então, gente, vamos lá sobre o tema. Quando a Lívia sugeriu o tema, a gente queria fazer alguma coisa relacionada ao universo feminino e magia pra março, um especial, né? Aí a gente, enfim, debateu uma série de temas e eu puxei. Só pra falar que a gente já tinha esse tema, né? Na verdade, a gente adiantou. Esse tema já tava na pauta e a gente olhou e falou, porra, é março, né? E aí puxou. Sim. E posso fazer meu meia-culpa? Eu estava muito, muitíssimo resistente em gravar esse tema. Eu ficava falando, melhor não vamos gravar isso aí, não vamos gravar isso aí não, mas... Vai dar treta, mas... Departamento vai dar treta. Mas vai dar treta de qualquer jeito, né? Então, treta de qualquer jeito. Até quando, né, a gente acha que não vai dar, dá. É. Cara, vamos ser sinceros. Não dá treta, cara. Tá todo mundo, tipo, na internet. É isso aí, bicho. O que eu sugeri foi sobre sagrado feminino, porque que eu não sei. Então, tipo assim, não dá pra gente gravar sobre isso pra, primeiro, desmistificar muita coisa, avisar, porque a gente já sabia que a Ju era bastante receosa com relação a esse tipo de coisa, principalmente da forma como é vendido na internet. Eu falei, porra, o Magicando já tem essa coisa meio... Tocar o zaralho? É, tocar o zaralho pra esse tipo de coisa, mas no sentido de, cara, a gente não tem muito comprometimento com... A gente não tá querendo agradar nenhuma ordem. Comprometimento, ponto. Não, a gente tem alguns... Ó, o nosso comprometimento tá com aquele manifesto que tá lá. Se alguém tiver dúvida... É, tem a galera aí que tá com mais dúvida. Escuta lá nosso primeiro episódio, que eu acho que vai ser bem... Deixa eu só acrescentar mais uma paradinha. E também tem uma coisa que, tipo, qualquer literatura clássica de magia, de coisa assim que você pegar, parece que normalmente é escrito por homem, né? Raramente você vê alguma coisa escrita por mulher. É bem pontual, principalmente as coisas mais clássicas, porque muita coisa vem do século XIX, início do século XX, que a conquista da mulher, do espaço, apesar de ser uma luta já antiga, ela agregou mais peso recentemente. E o principal, que eu acho que é problemático, como é escrito por caras falando de mulher, sei lá que mulher é aquela que os caras falam, tá ligado? É uma parada que, tipo, tem texto que você pega que fala, não, a mulher, ela não tem magia, não tem alma, porque ela é... Aí vem um outro, fala que a mulher não tem alma. Aí vem outro, não, porque a mulher é a alma e é a magia. É. Então, tipo... Aí, enquanto isso, a mulher tá no canto. Eu posso dar uma opinião? Sim, não tem meio termo. Posso? Pick me. Então você fica, tipo, o que que é? É magia pra caralho? Não é magia? Tem nenhuma? Aquela história lá do Freud, que o Freud falou que a mulher tinha inveja do pênis. Aí teve uma outra psicóloga, psicanalista, que sugeriu aquela teoria, que é super desconhecida do... Na verdade, é o homem que tem inveja do útero. E, tipo... Vocês já escutaram essa história? Eu não. E aí ninguém sabe dessa história, porque, obviamente, a mulher foi... Tipo, num ambiente só de homens acadêmico, obviamente, ninguém nunca ia levar essa parada a sério. Eu ouvi ela diferente. Eu ouvi do que tinha... Falando da mulher inveja do pênis, que o cigarro feminino... Era fálico, né? É fálico, uma forma de ter o cigarro, que é uma necessidade, ter um falo, e ela quer ter o falo, e o falo tá na boca, pode demonstrar poder, não sei o quê. Aí uma aluna olhou pra ele e falou assim, e esse charuto que o senhor tá fumando? Esse é clássico, é uma lapa de desse tamanho. Aí o Freud, que é um filho da puta. Um cigarro fino, fumando um Vogue. Charutão nessa lapa. Aí ele, às vezes um charuto é só um charuto. Pois é. Porque o Freud não erra, né? Às vezes, né? Não, mas eu acho que tem uma teoria muito obscura Frater sobre... Freud. Tem inveja do útero. Da inveja do útero, que, tipo, obviamente não... Enfim. Então, aí vai pra essa parada. Ah, a mulher é magia porque a mulher cria vida. Mas aí vira uma parada meio sacrossanta, você entendeu? Ou vira uma parada que tá pra fora, ou vira uma parada que tá dentro. E aí, o que que é, né? E você não vê a mulher falando sobre isso porque normalmente tá calada, né? Aposto que se alguém batesse na porta e falasse, oi, tudo bem, eu quero falar sobre isso. O editor, que não era da Penumbra Livros, vai falar assim, olha, meti um jabazão. Ela vai olhar e falar, ah, não, obrigado, pode ficar pra fora. Pra colocar a arma na mesa não, e vai... Não queremos te ouvir. E uma prova disso é que a luta que a gente tem pra poder lembrar o Rider White não é Rider White, né? Que a gente esquece a Pamela Smith, né? Então tem... Rider White Smith. Você pode até tirar o Rider. O Rider é o impressor. É o editor, sei lá. É tipo o nome da impressora. Epson. Tudo assim, né? A gente esquece da Pamela Smith. Só começou a ser chamado recentemente e tem muita gente que não chama. Então precisa ser falado, né? Essa é a parada. Beleza, mas vamos deixar as meninas falar. Oi. Vamos voltar um pouquinho sobre aquilo que a gente falou no nosso episódio de bruxaria lá do Mundo Freak, no qual começa a pauta. Muito importante. Isso é legal indicar ele, né? Nós temos lá no Mundo Freak, aliás, nós vamos invocar esses dois episódios, tá? Muitas vezes aqui, porque algumas coisas nós não iremos falar de novo. A gente já falou por muitos minutos. Então você vai lá, joga no campo de busca lá. Bruxaria, nós temos dois episódios. Mais histórico, né? Exato, temos mais histórias. Inclusive, né, que é um dos pontos que nós vamos levantar marromeno, porque já está levantado lá, que é esse lance de, a mulher sacerdotisa era mesmo, ela era considerada muito foda, muito melhor do que os outros ou não? Então, a gente vai falar um pouquinho de, né, reducionismo, que a gente tem em certas teorias hoje, algumas informações erradas, mas a grande maioria delas está nos dois episódios de bruxaria do Mundo Freak. Ouça, tem pessoas maravilhosas lá, inclusive tem uma menina, Juliana, que é ótima lá também. É que lá, rapidamente, desculpa interromper, mas é que lá a gente fez uma pegada mais histórica. Eu acho que também vale a gente levantar um debate aqui também sobre alguns pontos também, certo? Um debate sim, né? Mas e contar a história? Então, falar da história... das bruxas... Sim. Isso já tá lá, gente. A gente não vai ficar falando aqui. Aqui, eu acho... E, por favor, me corrija se eu estiver errada. Aqui é é o bagulho na prática. Saírem de armchair magician and get shit done. Mostrar agora um... eu fui que nem a namorada do Biel, falando coisa em inglês no meio do, da hora. Porque fala uns alemão que fica show. Alemão vai ficar lindo. Shop. Então, mas aqui assim, a gente quer que vocês saiam dos livros e façam as coisas, tá? Então, história já tem. Ouça lá, dá download pra gente, porque aí o Andrei fala assim, nossa, olha como fez... sucesso episódio. Então, bota e lá. Compra o livro da Penumbra? Fala, nossa, olha só como é que a parceria... Compra o livro da Penumbra, que foi traduzido por uma integrante do... Uma outra coisa para acrescentar também é que, tecnicamente, vai entrar em veredas que talvez seja melhor você, né, já ver de longe que não vale a pena, né? Tem, isso é outra parada. Porque tem muito rolê que, tipo, é bait pra mina. É bait pra todo mundo, né? Mas acaba, parece que mirando mais em mulher. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, eu não te conheço muito, porque você chegou a gravar quantos episódios lá do Foco de Pestilência? Não, eu tô com Drops, que é outro tipo de formato que a gente tá tentando ter agora no Foco de Pestilência, e eu sou do Calém. Uhum. Agora eu tô no processo de monitoria, fui aluna, tô no processo de monitoria, mas enfim, faz parte da organização Calém. Bacana. Pessoa excelente, Rogerinho. Já digo aqui pra você. Ah, e eu queria perguntar pra você, e também depois também estender a pergunta tanto pra Ju quanto pra Lívia. Caralho, me veio o nome Lorena olhando pra Lívia. Lorena. É o cabelo. Como é que você descobriu a magia? Por que você se interessou por esse tipo de coisa? E qual o caminho foi chegar até onde você chegou? Eu quero, acho que seria legal, talvez, começar com essa comparação e a gente traçar alguns paralelos aqui. Então vamos lá, senta que lá vem a história. Eu acho que eu sou a mais jovem nesse grupo na magia. Se eu for botar para pensar aqui, eu só estou na magia há 2 anos. Só que eu tenho a trajetória mais bizarra, porque, sei lá, minha mãe é muito católica, e o catolicismo ele tem umas coisas muito bizarras de magia que você não entende enquanto você está lá, mas, enfim, é isso. E meu pai era doidão. Meu pai era reikiano, aí já foi Vale do Amanhecer, e a gente fazia junto, sei lá, curso de calendário maia. Ele organizava encontro ufológico em Garaçu, lá em Pernambuco e tal. E daí... O mundo freak é a pessoa pra convidar, pra dar entrevista. Chama meu pai é massa. Ele não é muito capiroto, mas, né, conversando tudo o dá. O capiroto é muito dele, por isso aí você fica tranquilo. Mas, então, daí dessa família bizarra, eu sempre comi de muita coisa, assim, e sem entender nada, assim. Eu só ia vendo no que dava e tal, e flutuando. Tava no meio, né? Tava no meio, mas eu não entendia nada. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu não sabia o que era, eu não dava nome, mas que eu ainda não tinha achado. E, assim, aí quebrei com o catolicismo. Eu ainda tenho muitos traços cristãos, mas, assim, são coisas minhas e da minha família, eu acho que são símbolos familiares, que eu trato dessa forma. Ainda falo Jesus Cristo, entendeu? Ainda falo, oh, meu Deus, enfim, e nem me torço com isso. Já vou jogar uma polêmica. Melhor falar meu Deus do que minha deusa. Pode continuar. Minha deusa. Mas, enfim, é uma desconstrução. Aí eu fiz muito rolê, já andei em casa de Umbanda, já vi festa de casa de candomblé, já passei, mas eu não tinha achado nome para o que eu queria. E aí eu tive uma sogra que lidava com tarô, e eu achei muito interessante, porque eu não era uma pessoa prática, eu era péssima para me expressar, péssima para entender sentimento, péssima para tudo. Aí eu fiz, eu acho que eu vou lidar com símbolo, porque é alguma coisa que eu consigo lidar, eu não vou entender aquilo como uma linguagem, mas eu vou lidar de alguma forma com o universo que eu não estou entendendo. E eu comecei a estudar tarô. Daí, aí vem a história da minha egrégora. Deu plim. Aí deu plim, porque aí eu conheci no trabalho uma das minhas melhores amigas hoje, eu vou chamar ela de Úrsula Falcão aqui, mas ela tem outro nome, enfim, que eu chamo de minha egrégora, e a gente se encontrou e a gente começou a trocar figurinha. E aí eu comecei a descobrir que o que eu não sabia dar o nome era magia. Que era muito louco, porque eu já estava praticando há muito tempo sem entender. E eu olhava vários lugares e falava, não, isso aqui tem alguma coisa que eu não sei explicar. Isso aqui tem uma outra coisa que eu não sei dar nome. E foi nesse encontro com uma amiga. Bacana. E assim, há 2 anos atrás, gente, não é nada. Mas quando eu vi, aí a minha vida mudou. Sei lá. Até mudar de trabalho mudei, gente. É uma loucura. Gosto. Você tava no Rio nessa época, né? A gente se encontrou bem próximo nessa época, né? Foi quando eu entrei pro rolê, assim. Aí eu fui pra Festa da Lei e a gente se conheceu lá. Eu não sou do Rio, eu tava lá no Rio pra Festa da Lei, assim. Não só pra festa da lei, tava a trabalho, mas caiu, assim, foi muito louco. Tava lá tomando churrasco, tomando uma cerveja na festa da lei. Recomendo, viu, gente? Comprando. É, eu comprei o Jodorowsky de você naquele dia. É verdade. Olha aí. Olha lá. Lembra. Mas aí foi a minha história, assim. Entendi. Aí. Foi iniciando o mundo da capirotagem. Isso. Legal. E você, Lívia? Você já contou aquelas suas histórias de que você fez macumba sem saber fazer macumba pra assustar a pessoa e a pessoa fica assustada. Você falou também daquele do colarzinho mágico. É colarzinho, gente. Colarzinho tá aqui. Olha aí, ó. Mas como é que você pode falar que, tipo assim, você decidiu fazer? Foi quando conheceu o Vinícius? O que que foi? Não, definitivamente não foi quando eu conheci o Vinícius. Na verdade, quando eu conheci o Vinícius, eu tava numa... De, tipo assim, tinha deixado isso para trás. Entendeu? Mas era, tipo, pensando como se fosse uma etapa vencida ou... Não como etapa vencida. É uma coisa que acabou não, já deixando era. Não pra rolou, trás. Não rolou, não rolou. Deixou para trás, não soube... Não sabia o que fazer com aquilo. Uhum. Eu não sabia o que fazer com aquilo, eu deixo ali... Tipo, não me estressei com isso. Mas... Lembrar de como começou, acho que é muito difícil, porque até a forma como eu lidava com projeção, que o pessoal agora eu coloco o nome de projeção astral, de como trabalhar com meu sono, foi muito, muito jovem. Tipo assim, por volta de uns 10 anos já começou essas coisas. E assim, família super católica, um lado da família super católica, o outro lado da família espírita. Que é o católico fantasma, né? Exatamente. Melhor definição, inclusive. Aí, beijo, família. Beijo, família. E as primeiras noções que eu tinha que havia alguma coisa que eu não sabia nomear, que eu acho perfeito essa expressão, uma coisa que eu não sabia nomear, veio das experiências da minha avó com a mediunidade dela. Uhum. Entendeu? Toda a família é meio... esquisito. Ou médium, ou meio esquisito, ou meio pancada da cabeça, alguma coisa assim. Ou é todo mundo legal, dependendo do ponto de vista. Eu já interpreto como, ótimo. Nossa, que família legal. Ótimo, que família legal. Tipo, meu irmão virar pra minha avó e falar, tipo, meu irmão, sei lá, 6 anos mais novo do que eu, virar assim... Ah, avó, eu me lembro de quando você era menininha e eu que era velho. Eu já levava pra benzer na hora. Já dei um. Matriculava no, na Crisma. Já dei um crise de Trixie Mattel. Tipo, a casa da minha avó era bizarra. A casa que a gente foi morar depois, que era atrás da casa da minha avó, também era bizarra, de ficar vendo coisa. E anos depois eu fui falar com meu irmão e descobri que ele tinha hábitos que eu também tinha. Tipo, passar por um certo lugar da casa pedindo com licença. Tipo, com licença, eu tô só passando. Não quero atrapalhar ninguém. Tô indo. Tchau. Fiquem bem. Então, aquilo era o natural. Porque eu via minha avó lidando com a... descobrindo a mediunidade dela e tal. E lá pelos 17 anos, teve aquela situação de... pessoas que não sabiam porque se conheciam estavam começando a se juntar naquele coven. Não sei se você ouviu esse podcast que descobriu na minha escola. Tinha pessoas que sabiam que se conheciam, mas não sabiam por quê. E aí começavam a lembrar da coisa e o pessoal estava se juntando para entender o que era aquilo. Porque eu conheço você. Sem nunca ter te visto. Isso dá uma série muito louca da Netflix, hein? Dá uma Vende. Série da Lida. Jovens Bruxas 2. Jovens Bruxas 2. Não. O Retorno de Jafar. Só que o problema é que não eram só mulheres, não eram só menores. Tinham pessoas que trabalhavam na escola. E deu um bafafá do caralho. Assim, o pessoal achava que já ia ter... Que era uma situação suruba. Aquela, tipo assim... Estão se aproveitando das criancinhas. Não, nunca aconteceu suruba, nada. É sexo, mão na bunda, esse tipo de coisa. Não estava acontecendo nada, nada disso. Mas quando você coloca na mesma caixinha magia ou qualquer coisa paranormal... Não era uma ideia de paranormal, mas esotérica. As pessoas colocam a mão pro alto e começam a correr como uns Muppets. Sim, sim. Ah, socorro, desespero, é o capeta. E nessa época eu acabei saindo em column disso, mas encontrei outras pessoas que entendi disso. Eu fui ortecido essa situação desse grupo ter dado merda. Eu fiquei com muito pé atrás em tudo, então não desenvolvi. Embora eu tendo, sei lá, talento, facilidade pra coisa, eu não desenvolvi por medo. Aí a vida aconteceu e tal, e eu só vim retomar isso quando encontrei essa pessoa barbuda que tá ali no canto da sala. Rasputin. Ele mesmo. Olha aí, ó. E sua rola de 40 centímetros. Só falamos de rola, né? Achou que ia falar de rola, ia falar de... Ai, que você tá tocando. Tinha falado de pepeca hoje, né? Mas eu ouvi umas coisas do Magicando que você tava praticando. Continua, como é que tá? Eu tava praticando, parei. É difícil, vai, né? Vai, é assim que funciona, né? O Andrei perguntou, né, no grupo, né? Tipo, e aí, gente, falem a verdade, como é que tá aí a prática de vocês? Vocês já beijaram o cu do bode? Banimento tá firme? Banimento tá firme. E a resposta de, sei lá, 70% das pessoas ali é a mesma que minha. Tipo, a vida acontece. Mas tem que voltar. Entendi. Juliana Ponzilaca. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Que há de mágico. Está numa gravação. Eu acho que eu vou bater na mesma tecla, mas é muito verdade, das duas meninas aqui. São experiências parecidas. É, são muito parecidas. Isso começou muito na adolescência. E foi lá que eu já tive que lidar com um rolê de... Mas eu acho que você tá ficando louca. Ah, claro. Esse negócio aí não existe, não. E aí, eu, para as poucas pessoas que eu contei, algumas, muitas, julgaram que era maluquice. Eu ainda também não sabia o que era. Aí vocês vão dar muita risada disso que eu vou falar. Mas não tem aquela história, né? Que o cara fala assim, não, com 12 anos eu entendia Dostoiévski. Eu lia Dostoiévski e não entendia porra nenhuma, né? Primeiro livro, e vocês vão dar muita risada, que eu ganhei e que me fez me interessar pelo rolê, eu tinha 13 anos, 12, 13 anos. Não era Paulo Coelho, cara, não foi. Vocês ouviram o Paulo Coelho naquela época? Não era. É, mas tava bombando mesmo. Brida fez sucesso. Muito. A minha professora de química fez a gente ler O Alquimista. Até hoje eu não entendi por quê. A professora de química. É porque ela era uma alquimista. É, pode porque ser. Porque ela era de Hogwarts. É, tá pode errado, ser. É. Eu já tinha uma coisa de medo. Aí, eu ganhei um livro da editora Ediouro, que se chamava... O Livro de Ouro das Ciências Ocultas. Que era um catadão, um resumão. Como é que é a capa desse livro? Ele é azul escuro. Livro quer negro dizer, de São edição. Cipriano. A Stephanie Grant, né? Isso, eu ia falar. Tinha esse que era tipo uma enciclopédia, que eram vários temas. Que um tinha a Steph Grant, que foi um dos primeiros planeta. Que é a Nuit, na verdade, que ela tá representando, é, né? Ela tá de Nuit. Esse era o livro de ouro. Se vocês estão escutando uma voz, os universitários estão em polvorosa aqui no... Só pra... Oi, Fernando Henrique, que não é o Cardoso. Mas desculpa, a gente cortou, Ju. Aí, ganhei esse livro, nem me lembro de quem, mas foi uma pessoa que falou assim, você está se interessando por esse treco? Porque assim, eu também venho de uma família que... É católica que vê fantasma, né? Os meus pais, eles trabalham até... Meus pais não moram mais em São Paulo hoje, mas os meus pais trabalharam por muitos e muitos anos, que eu acredito que até antes de eu nascer, eles já estavam na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Meu pai é médium de cura, minha mãe sempre trabalhou na Federação, como expositora, era aquela que recebia a galera, porque acho que todo mundo... Eu acho que todo mundo, mas vou resumir. Quando você vai até a federação procurar ajuda, você passa por uma triagem para saber qual é o seu problema, você fala com uma pessoa e você é encaminhado para um certo trabalho. Então, hoje nós temos o trabalho tal, blá, blá, blá, blá. Meu pai trabalhava no rolê da cura e a minha mãe era aquela pessoa que recebia, falava com as pessoas e mandava para todo mundo. Bom, eu tenho experiências desde muito nova na federação. Eu acho que uma das minhas primeiras foi quando eu era muito pequena, assim, tipo, uns 10 anos, assim. E aí a minha mãe percebeu que eu tava incomodada. E o quê? E aí ela perguntou, viu? Falou assim, por que você tá... Porque eu fui uma criança quieta, boazinha. Eu fui uma criança sem graça. Aí ela perguntou pra mim, por que você tá incomodada? Eu fiz assim, nossa mãe, tá cheirando muito mal aqui, você não tá sentindo? E aí ela fez assim, como assim cheirando muito mal? Eu fiz assim, nossa, tá um cheiro, mãe, parece. E ela conta pra mim que eu falava assim, nossa mãe, parece assim, quando a pessoa não toma banho muitos dias, tá cheirando muito mal. Novinha isso. Uns 10 anos. E aí, meu pai já olhou pra minha mãe e deu aquele... Tá fudida, né? Olha aí. E aí, quando... não queria ir. Falava, eu não quero ir. Não, a gente vai ter que ir lá porque não tem com quem te deixar. Não, eu não quero ir porque lá cheira muito mal, mãe. Eu não quero ficar lá. E aí, em certos trabalhos que eu ficava sentadinha lá no cantinho, enquanto tava rolando a palestra... eu relatava outras coisas. Ah, tô sentindo cheiro de flor, tô sentindo cheiro de não sei o quê. E eu sempre fui do cheiro, a pessoa do cheiro. Até que um dia eu fui ao trabalho do meu pai. Então a galera ouvia. É sempre assim: você ouve uma palestra primeiro, você ouve o evangelho. E aí depois você entra na sala onde as pessoas vão passar por um tratamento de cura. E aí eu não sei... Onde dá aquele passe. Onde dá o passe. Às vezes coloca a pessoa sentada, às vezes deitada. Tem uma galera em volta. E aí meio que rola toda a mágica, entre aspas. E foi a primeira vez que eu vi coisas que não estavam lá. Quando eu tinha uns 13 para 14, que foi quando eu comecei a... Cara, que é isso que eu não sei o nome? Que é isso que eu quero saber e não sei o quê? Eu tava no meu quarto... E aí eu vi na porta, assim, do meu quarto, direitinho, um contorno de uma pessoa. Eu não vi feição, nada. E aí, tirei isso da bunda, mas falei assim, fechei o olho e fiz assim, eu não tô preparada pra isso ainda. Porque eu ouvia muito meus pais falando assim, não, porque você tem que estudar, pra ser médium tem que estudar, não sei o quê, babababá. E aí eu fechei o olho e falei... Por favor, você pode ir embora, porque eu não estudei pra isso, eu não tô preparada. E o cagaço de abrir o olho? E o bagulho tá aqui, filme de terror, né? Porque você pensa isso, o que você tem no... Qual é o modelo que você tem? É o filme de terror que quando você abrir uma cara vai estar aqui... Bah! Qual é o estudo, né, que você tem? Gritando. É. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi não ver filme de terror. Né? Aí abri o olho, realmente não tava mais lá. E isso demorou muito pra voltar. Voltou. Perguntei agora. Inclusive, já decorou da tabuada? Inclusive, vou contar uma coisa que conversei que a gente não contou. Eu não sei se você contou pra Lívia. Mas uma vez eu vi uma pessoa e eu comentei. Eu até fiquei meio assim, porque eu sempre fui taxada como louca quando eu contava essas coisas. Você é meio louca. Sacanagem. Mais ou menos. E aí eu contei pro Vinícius e falei, Vinícius, eu não sei o que você vai pensar, mas eu vi tal coisa. Ele fez assim, tava em tal parte de tal lugar? Eu, caralho, você também viu? Aí ele, sim, eu vi. Cara, você e não tem uma sensação de assim, quando a pessoa fala, tipo assim, eu também percebi alguma coisa ali. Aí tu fica assim, vamos ser amigos para sempre. É maravilhoso, né, cara? Puta. Sim, e aí eu fiz assim. Se vocês souberem onde foi... É verdade. Rapidamente, isso foi aqui dentro de casa? Porque se foi, eu vou ficar com um certo medo. Não foi. Não foi. Aqui eu acho que tá bem de boa, cara. Ainda. E olha que, ainda. E olha que a gente já fez bastante parada aqui. Com certeza você vai contar isso depois da gravação. Pode deixar que eu conto. Mas assim, é muito reconfortante. Quando Sim. eu contei, e o Vinícius falou assim, eu vi também. Aí, sabe aquele, caralho, eu não sou louca. Eu não sou louca. Você passou por isso? Porque... Ah, passei pro psicólogo também. E sem entender o que era, assim, a pessoa tem uns passamentos, eu ficava chamando de passamento, né? E aí eu me lembro muito dessa hora que alguém me disse, eu não me lembro quem foi, você pode escolher. Acho que foi a psicóloga, inclusive, achei ótima essa mulher. Parabéns, meu. E olha que eu era uma cliente muito difícil, assim, eu era péssima, porque eu não confiava, assim, eu olhava pra ela e pensava, Frodo, entendeu? Não vai conseguir levar esse anel, assim, mas no final consegue, né? Esse ganhou o cu de pato na gaveta da Lívia. Ele ganhou, né? Prêmio de cu de pato na gaveta. A partir de agora, você olha pro colega e fala assim, Frodo, tu não vai conseguir levar esse anel. Maravilhoso. Mas aí aconteceu isso e ela me deu esse conselho e eu segui e fiz, não quero passar por isso agora. E aí, por muito tempo, eu não senti muita coisa. E eu não era de ver, não era de nada. Mas parar 100%? 100%. Chegou a parar 100%, tipo, não via 100%, nada. Eu era uma porta vivendo no mundo. Eu era uma porta vivendo no mundo, sem a sensibilidade que eu tinha antes. Não fala assim, porque eu sou uma porta desde sempre. As portas são legais portas, também. Não tem nada errado. Você não é uma porta. É. Você é uma porta. Eu sou uma janela. As pessoas se jogam. Você não é uma porta. Uma porta dupla, aberta. Mas você é uma porta emperrada. Ah, entendi. É. Só isso. Só pessoal. Alguém precisa me arrombar, é isso? O pessoal bate na porta e você, ó. Voluntários? É. E então, e aí depois desse. E sumiu por muito tempo. Eu não senti mais cheiro. Eu sou muito do cheiro. Eu chego nos lugares e eu percebo. Tem aquela coisa, né? Que a pessoa chega no lugar e fala: nossa, esse lugar tá pesado. Tô sentindo peso nas costas. Acho que todo mundo já ouviu isso. Sim. Aqui. Eu sinto cheiro. Pra mim, um lugar pesado é um lugar que me incomoda demais o nariz. E não é necessariamente só fedor. Pode ser não, uma coisa que incomoda. Não, tipo... pode ser um cheiro forte. Tá. Pode ser uma pessoa que exagerou no perfume. Aqui, nossa, tá cheirando a tinta, né? Uma coisa assim. Não, não necessariamente é um cheiro ruim Mister sempre. Souvenir. E aí, depois disso, veio na minha casa... Nossa, agora eu vou revelar a minha idade. Meu pai pagou aquela internet que era discada. Era uma hora só por dia. E aí alguém, que eu não lembro quem, na minha escola falou assim, por que você não pesquisa tal coisa? E aí eu fui na antiga BBS. Vocês lembram da BBS? Oh, Jesus. Na BBS. E a tal coisa era Sagrado Feminino? Não era, não era. Sabe qual era a tal coisa? Era Telema. Eu baixei um documento de Word que tinha lá o que é a Telema, quem são os autores, não sei o quê. Tinha uma, eu lembro que tinha uma fotinho do Crowley. Ainda bem que não foi o livro da lei de primeira, né? Que você já não olha e fala, foi, não, não faz isso. Não foi o livro da lei. Mas... Não, por favor, de você, que é uma pessoa do Calim, diga isso para as pessoas. Não, cara, come... não começa pelo livro da lei. Você começa vai... pelo Foco de Pestilência. Começa... Não, eu acho uma boa introdução. O Foco de Pestilência é uma boa introdução à Telema. Porque, olha, até hoje, eu me lembro de uma vez conversando com o Vinícius dizendo, cara, eu tenho 10%, eu me considero telemita, por 10%, o resto, nossa senhora, eu tenho muito problema. E aí vou trabalhando, porque... Mas enfim. Isso é o saudável, é quando você tá dentro de um rolê e você questiona ele, você não acorda 100%. Eu acho que você tá no caminho certíssimo. Isso é normalizado, né? Não é aquela coisa de, por que você tá questionando? Não é óbvio pra você? Isso, não, acho certíssimo. Agora eu vou jogar aqui um negócio, eu vou até queimar. Joga. O caminho da pauta. Rasgar a carteirinha. Eu queria falar que, assim, você pode questionar, inclusive, as rodas de Sagrado Feminino. Isso não tá, tipo assim, porque eu sou mulher, faço parte do Sagrado Feminino, não posso questionar os métodos, não posso questionar se aquilo tá certo, se... Não, pelo amor de Deus, questione. Eu acho que eu posso ir pela semântica, apesar de não manjar do Sagrado Feminino. O problema é a palavra sagrado, né? Que a galera fica com aquela coisa de, porra, mas é sagrado, então não posso questionar. Tipo dogma da Igreja Católica, né? Sagrado, a ortodoxia católico. Da parada. A galera pensa assim, fala, não, é sagrado, então eu não posso questionar, né? Tem muito disso. Muito. E uma coisa que a gente colocou na pauta, e eu acho que vai ser muito o foco da gente, que não é o de pestilência, mas é um foco, que é o sagrado feminino é necessariamente magia? Tem magia incluída nesse rolê ou não tem? Já podemos ir por esse... À vontade. Eu só quero você que não é agora, não é a Juliana que manda nessa parada? Agora você se vira aí, filha. Juliana não. Soro Batata. Soro Batata. É no cargo mágico. Só tem uma pergunta assim antes, que eu acho que cabe um pouquinho antes. Sagrado Feminino não é uma parada antigona, então? Não. Ih, vamos entrar nessa treta. Essa denominação... Também vou não. sair. Essa denominação... Sinto uma não. vontade de... Não, eu tô falando... detalhe, eu não tô falando de ter ritos sagrados femininos. Tô falando do conceito de sagrado feminino, que eu acho que talvez vai ter que contextualizar pra falar. Mas ele não é uma parada, tipo, sei lá, egípcia. Vamos deixar a Ju introduzir esse tema, que aí o pessoal vai estar mais introduzido, porque a gente já tá questionando coisa, assim, sendo que a gente tá muito telegrafando bem. Coisa. Tá. Depois de ler muitos textos, depois de ver muitos vídeos, falar com muitas pessoas, conversar com outras meninas e perguntar o que era isso, babababababá, a gente chega no entendimento de que sagrado feminino é uma reunião de mulheres. Então, quando as mulheres se reúnem em um grupo para performar atividade X ou Y. essa atividade pode ser: vou ensinar a Raquel a costurar uma blusa, que a Raquel não sabe, então eu tenho esse conhecimento, eu vou ensinar para ela e mais várias outras. Então, desde conhecimentos... como é que eu posso dizer? Comuns, profanos. Comuns, profanos. E também existem outras rodas de mulheres que... ah, eu sei tarô. Eu aprendi muito bem com a minha sogra e eu quero ensinar pra galera aí. Tá? Então, o que nós já podemos dizer adiantado é de que esta ideia de que sagrado feminino... ai, as bruxas. Não. Aliás... não é um sabá. Não, não é. Seria mais uma sororidade? Então, e aí nós caímos em outra questão. É... eu tenho conhecimento de que existe curso de sagrado feminino onde as pessoas falam: aqui não existe pauta feminista. E aí, o que, que a gente faz com essa informação? Então, assim, eu também pensei, poxa, seria o sagrado feminino... não ser politizado é uma coisa. Não ser... então, a gente não, calma, entra num monte de... deixa eu porém. Fazer uma pequena correção. Politizado é porque você está lidando com um grupo de pessoas que... política qualquer, é relação. É política é relação. Sim. Mas não é partidário, vamos colocar assim, seria não, algo não, assim. Não, não, acho que no ponto não é nem partidário. Não, não é panfletário. Não. É questão de como você se identifica. Tá. Ah, por exemplo, quando a gente vê as meninas do sertanejo falando sobre o rolê delas, que é puramente feminista, elas não querem se identificar como feministas. Porque tem uma pecha da coisa. O rótulo é horrível. Ninguém quer ir para aquele lugar. Feminazes. É, ainda mais no caso de venda, né? É, eu acho que... você não quer se identificar com aquilo, mas você é aquilo. Porque se você for jogar pra prática, bicho... então é uma questão de nomenclatura, é isso que vocês estão querendo dizer? É, uma questão de semântica. Nomenclatura e preconceito. Principalmente, né? Se não fosse preconceito, não é, tem razão. É aquele pessoal que começa a renomear as coisas porque a palavra anterior já tem... uma pencha muito forte. E, cara, é muito interessante porque eu tava vendo... a Era tava estudando coisa do ponto G e tal, daquela coisa das sufragistas. Cara, aquelas propagandas pra denigrar... uma palavra que a gente tem que tirar do vocabulário. Pra você falar mal do grupo, é muito parecido com o que se fala hoje feministas. Só que, obviamente, existe ali um contexto cultural da época. Por exemplo, as sufragistas vão... largar você, todas elas são feias, elas vão matar criancinhas e se reúnem para fazer bruxaria. É quase como... e te colocar para lavar a roupa. Né? Sempre tinha uma propaganda que o cara fica lavando a roupa em casa. Você vê que nem criativa a galera não é, né? Não é. É a mesma coisa. Vai mudando, tipo assim, vai largar você. Tipo, ah, sei lá, separação hoje já é comum. Mas, tipo, sei lá, tipo, são coisas muito parecidas para você deslegitimar a parada, saca? Aí você vai virar Medeia, sabe? Você vai matar as crianças. E na época... é verdade, eu nunca pensei isso, mas tem esse... uma coisa muito mais antiga, que é o mito grego da Medeia, né? Que a pessoa super independente, poderosa, vai pegar e matar os filhos. Sim. É, e quando não é isso, sei lá, é um Ibsen da vida, que você tem uma casa de bonecas e a mulher vai largar os filhos. Entende? É essa a mensagem. Porque ela precisava viver outra vida. Ou as horas, quando a gente pensa em as horas, que a mulher larga as crianças e vai viver a vida dela. Homens fazem isso há tanto tempo, sim, como não sei. Sim, sim, sim. Mas quando a mulher aborto faz... aborto paterno, né? É uma quebra. É uma quebra de muita coisa. Estão comprando cigarro até hoje, né? Estão comprando cigarro até hoje. Esse cigarro é caro, cara. Então, lá para Paraguai. Então, e esses grupos, eles podem ser... foi uma pergunta aqui da ouvinte. Nossa, então quer dizer que o grupo de crochê da Tia Cotinha Sagrado Feminino? É, porque são mulheres que se reúnem em grupos para passar conhecimentos ou simplesmente papear. Minha avó tinha um grupo de tricô que elas simplesmente se sentavam na mesma salinha, ficava fazendo tricô, às vezes ensinava, ó, esse ponto aí eu não sei como é que faz, mas era pra ficar conversando sobre a vida. Era o seu terceiro plano, né? Exato, exatamente. Mas... é que nem o pessoal sai pra pescar. Tu acha que o pessoal sai pra pescar pra pegar peixe? Pra dar o cu. Aí eu já não sei. Nossa, fui no rolê de pesca errado. Pescaria divertida. Eu acho que essa pescaria que você... você nunca assistiu Brokenback Mountain? Foi é pescar e tomar uísque. Você chamou pra pescaria? Chamou pescar? Pescaram e tomaram isso. Nunca... era a desculpa que eles davam para as mulheres. É a culpa, eu nunca... aliás, filmou. Eu também não fiz. Eu só vi só pedaço. Pra lembrar. Então, tá. Só vejo pedaços importantes no X-Vid. Então, é como eu sou do Amazonas, o pessoal vai pescar. Mas a desculpa para pescar é só para chegar com os amigos encher a cara de cerveja. Sim. E ficar falando. Não traz um peixe, né? Passa na peixaria depois. Passa na peixaria depois. Traz aquele hoje peixe é o, com aquele hoje olhinho é o... morto. Que você vê que é da você peixaria. Você vê que já tá faz tempo ali. Hoje aquele, é barbeiro, aquele tucunaré, né? Aquele tucunaré que tá uma cara assim de desespero. Ele já tá cansado. Pois é. Rapidamente, deixa eu fazer um. Algum ouvinte vai estar pensando nisso. Ah, mas se a reunião de mulheres é o sagrado feminino, a reunião de homens é o sagrado masculino? Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Se vocês, é, se, vocês se reúnem pra ensinar uns aos outros alguma coisa, ou pra simplesmente não, se bom. Sentar, jogar Eu não quero bom. Ensinar nada pra ninguém. Eu quero que a pessoa... Não, não. E não faz tô sentido. Aqui pra agregar, tô aqui pra destruir. E eu tô pensando que faz sentido mesmo, que é o sagrado sentido separado só, né? É um momento separado daquele grupo, né, cara? É um momento ali específico, é um, né? É um momento que aquelas pessoas compartilham. São todos homens, são todas mulheres. Ok. Você sai pra... sei lá, jogar dominó com os amigos e é aquele momento seu e dos seus amigos, por que não por que ser sagrado? Não? Por que não? Não é só mulher que é sagrada. Mas... não é só o homem que é sagrado. Tudo é sagrado. Essa é a minha opinião fecal. Sim, e é muito importante. Sem tudo isso, também na minha humilde fecal opinião, a magia não acontece. A gente precisa de muitas polaridades pra coisa acontecer. Mas enfim. Louco. Um dos grupos, que por isso que me incomoda... a simples troca do meu Deus pela minha deusa. Por isso que isso me tira do sério. Desculpa. Minha deusa, pra mim, me lembra sertanejo chegando em você. E aí, minha deusa? É gata. Então né? Fala meu deux. Então, é assim pra falar assim? É, muito bem. Não, é... porque aí você fala parecido com o Mussum. Meu Deus. Eita, se você tentar usar X no palavreado... Eu já uso, eu sou carioca. É, mas não verdade, nesse contexto. É verdade, verdade. Mas se você tentar usar X, você fala igual o Mussum. Então, tá bom. Então o Mussum era o verdadeiro quebrador de gêneros, não é mesmo? Vamos lá, então. Por que que essas reuniões, que são muito comuns aos olhos de todos, viraram uma reunião de sagrado feminino? Eu acho que é assim, né? Isso não é novidade, todo mundo sabe que a mulher, ela está se redescobrindo, né? Ela está redescobrindo... o corpo, ela tá redescobrindo, é, e aí eu vou falar por várias formas, pela dança, pelo conhecimento do próprio corpo. Pela psique. Exato. Ela está reconhecendo que ela pode sim chegar em um lugar e falar o que ela pensa, que ela não vai ser... é o que a gente quer. Não vai ser cortada, não vai ser... as pessoas não vão... A mulher está passando, isso é muito forte hoje. Por quais meios? Se tem mercado no meio, a gente vai discutir daqui a pouco. Mas ela está passando, é um movimento mundial. Reconhecimento. Detox, então, exatamente. O sagrado feminino, por exemplo. Ah, eu já vi reunião de sagrado feminino que as meninas se juntam pra discutir. Ah, o que, que tem a ver a minha menstruação com o ciclo da lua? É um grupo de sagrado feminino. Uma boa pergunta, inclusive. Tá? Uma ótima pergunta. Vou te falar que tem. Tem tudo a ver, né? Mas então, o que que é o sagrado feminino? É a retomada... na minha humildificar a opinião, por favor, completem, meninas. É a retomada destes saberes e da divisão dos saberes. Então, se eu notei que, nossa, em tal época do mês é assim, por exemplo, pra mim, deixa eu perguntar pra Raquel se pra ela também é assim. Puta, pra mim também é. Vamos perguntar pra Lívia. Vamos perguntar pra um grupo gigante? Vamos. Puta, bateu. Então, vamos sistematizar isso aqui? Vamos. Aí vai uma lá e escreve. Vira o conhecimento. Uma das coisas que eu percebi é a seguinte. Se está havendo exploração, cuidado, aspas, na exploração comercial, do tema, significa que há uma demanda. Mercado. E essa demanda está ocorrendo, sei lá, desde a década de 60 e agora está chegando em vias comerciais, que para mim, quando uma coisa chega em vias comerciais, significa que é mainstream, é uma coisa que veio para ficar aqui. Que aquilo não vai pra lugar nenhum. Mercado não consumidor, né? Mercado consumidor. É a tia Cotinha que tá sabendo disso. Não é uma coisa que vai sair de moda depois. E eu acho que uma das coisas interessantes é que, assim, a mulher está se voltando, se dando o direito de se redescobrir desde a década de 60. Só pra colocar uma data aí mais ou menos aleatória. E agora o homem está tentando ver qual é o novo papel dele. Eu vou olhar pra cara do Keller. Depois que as sufragistas abandonaram as casas, as famílias, o lar e os filhos. Dentro dessa nova mulher. Porque, assim, o que eu tô vendo agora é muita discussão de masculinidade tóxica. Se você rever uma nova mulher, se a mulher se dá o direito de ver o sagrado dela, o homem tem que entender também o que é o sagrado dele. Eu acho que eu vou... Aí o foco de pestilência, né? Eu acho que eu vou discordar. Discorda. Os caras estão vendo o que é sagrado pra ele faz muito tempo. Raquel, não é assim. A gente faz assim. Pau no cu de você. É isso que eu acho. É assim que a gente faz. Inclusive, pau no cu do sagrado masculino. Pau no cu do sagrado masculino. Existe esse sagrado faz muito tempo. Eles fazem guerra. Eles fazem guerra porque eles querem fazer guerra. Porque, tipo... Eu não tô falando só de guerra, mas enfim... Existe sim, futebol, existe guerra. Existe todo... É o mundo masculino. Sei lá, publicidade e comunicação por muito tempo só foi masculina. A gente tá voltando a conversar sobre isso agora, mano. Inclusive... Então, eu não... Sim, mas... Perdão, desculpa. Você percebe que isso era tão mainstream que as pessoas não percebiam mais a palavra sagrado? Deixa só... Eu acho que a gente precisa pontuar o sagrado porque a gente precisa pontuar. Porque precisa ser diferente. Não é qualquer coisa, é diferente. Porque a gente vem de uma cultura X que chega num ponto que eu preciso pontuar para que aquilo seja levado. Até porque o papel feminino era definido pelos homens, né? Então... Justamente. Sim, agora a gente está tendo voz de falar qual é, cara, o papel feminino. Se a gente pensar em comunicação, se a gente pensar em publicidade, se a gente pensar em qualquer coisa que era grande, escalonável, que ia para todo mundo, era feito por homem, mano. Para homem. E para homem. Tipo, como é que eu vou construir uma ideia de mulher dessa forma? Aí eu preciso sim de um auxílio luxuoso e uma palavra chamada sagrado. Deixa eu ver então se eu entendi, porque a catuaba já subiu. Então, Juca, a catuaba sobe. Deixa eu ver se eu entendi, que às vezes não é isso que eu entendi. Tipo, então, tipo assim, o sagrado masculino é um termo estúpido per se, porque o masculino, entre muitas aspas, sempre teve aí, né? Desde os tempos mais primórdios. Eu acho que eu não me expressei bem. Eu não me expressei bem. Eu tô dizendo que, perante essa nova mulher que tem noção do seu sagrado, o homem vai ter que se reinventar. Entendi. Por favor, né? Vamos todos nos reinventar, né? Justamente. Vamos todos. Justamente. Nada mais necessário, nem nada mais justo, né? Nada mais necessário. É necessário, porque se você não se reinventar, meu amigo, primeiro que seu gênio vai passar adiante. E se quem não se reinventar? O Andrei tem uma frase muito boa sobre isso também. Não é pra tanto, né? Que é tipo assim... porque já vi essa história. Não vou me reinventar porque eu tô velho, já é assim, e assim que eu aprendi e tal. O bom é que velho morre. Exatamente. Né? Isso é que é interessante. Pessoas não mudam, pessoas morrem. Pessoas morrem. É isso que a gente tem que se prender. Então... Papai fazendo post bolsominio, vai falecer, assim como eu vou no meu tempo. É X tempo, né? É natural, é um algoritmo. Vai rodar. Assim como eu também vou estar defasado pro meu próprio tempo, né? Eu acho que a ideia é você descobrir essa grande verdade, né? Que nós temos data de validade. Ou se reinventar. Olha, eu não posso falar sobre o sagrado masculino ou o que quer que seja ele. Pode. Mas sim, um homem passou tanto aqui tempo pode, falando. Aqui pode. Um homem passou tanto tempo falando. Você tem crédito, vai lá. Mas é que eu não acho necessário. Eu não acho que é o ponto, eu não acho que é o momento. É ridículo, é tipo marcha hétero, marcha, né, essas coisas. Eu sinto sinceramente que é isso. Então eu não acho que esse é o momento, assim. Eu volto pra falar da Ju sobre o que é sagrado feminino ou o que não seja. Eu não fui uma pessoa conectada, sei lá, com 15 anos. Eu vejo as meninas hoje de 15 anos no colégio super conectadas com essa... Com tudo, né? Feminismo, com todas as pautas. Tá todo mundo muito alinhado. Eu olhei assim, como é que é isso? Que a gente não viu nada disso quando a gente tinha 15 anos. Tava no colégio. Maravilhoso que esteja acontecendo. Maravilhoso que a gente esteja vendo. Maravilhoso que estejamos vivos e possamos aderir, né? Porque a gente não tá morto, né? A gente não tá velho ao ponto de não poder se recriar. A gente tá, inclusive, na única lacuna que a gente pode fazer alguma coisa, que é entre o estar vivo e o... né? Entre o nascer e o morrer, né? A gente tá exatamente... E acrescentam ainda aí. Ainda. E essa lacuna é importante, que dá pra realizar muita coisa legal. Exato, né? Justo. Tem que prestar atenção. Justo. Tem tempo. Vai lá. Exatamente. E aí... Manda. E aí eu não fui essa pessoa, e eu tava justamente discutindo com a Ju aquela pauta queimada, né? Que eu não fui essa pessoa que olhou pro sagrado feminino e achou massa. Eu fui, olhei e fiz assim, cara, Não, isso não conversa comigo, porque eu não sou só um útero, eu não sou só uma menstruação, eu não sou só essa coisa. E assim, apesar de sentir, sim, quando um monte de mulher tá junto, é foda. Realmente o clima muda, realmente, sei lá, uma amiga minha tava falando, eu puxei até aqui um artigo que falava sobre isso, sobre um hormônio que virava quando a mulher tinha, quando a mulher estava em situação de parto, estava parindo, ou quando a mulher estava rodeada por mulheres. Aí tem um hormônio que surge. Então existe, e é um hormônio de felicidade, é um hormônio de união. E é um hormônio que faz as coisas acontecer, porque é parto, né? Justamente. Você tá naquela situação de merda que é o parto e tem um hormônio de felicidade. A natureza é uma pessoa muito estranha. Pra dar aquele apoio, né? Eu tô procurando aqui o nome do hormônio. Pra dar uma enganada. Essa é uma coisa... Citocina? Então. É, o citocina. Essa é uma coisa que eu tava conversando muito, que eu quase peguei a mão da Raquel e abracei a Raquel no meio da rua, porque finalmente alguém chegou e falou assim pra mim, eu não gosto dessa denominação e desse rolê por isso. Que sagrado é mesmo, feminino. Que, é o mesmo tá. rolê, é o mesmo motivo do que eu. Por exemplo... Ah, nós vamos nos reunir porque, todo mundo aqui, enfim, uma situação hipotética, se realinhou, tá todo mundo menstruando na mesma hora, então nós vamos usar esse sangue menstrual pra fazer um ritual, pra plantar a fucking lua, que a gente vai falar isso aqui, que é essa porra. E a menina trans fica onde? Mas, se vocês acham trans muito complicado, vamos numa coisa mais... Por exemplo, a minha avózinha teve que tirar o útero porque ela teve câncer do útero. Por acaso ela é menos mulher, ela não pode participar do rolê do sagrado feminino? É tipo... E tem meio outra coisa. Chega num momento que, infelizmente, por causa da forma que nós fomos criadas, e que eu vi em algumas comunidades que eram proto-sagrado feminino, é tipo... Eu sou mais sagrada do que você, porque eu já entendo disso. Então, porque tive um filho. Eu tive um filho. Eu não tomo anticoncepcional. Eu não uso absorvente. Eu sou muito mais sagrada do que você. Eu uso coletor menstrual, por isso eu sou uma pessoa muito mais evoluída. Esse é o grande problema da roda do sagrado feminino. E eu acho que também é um problema que eu posso ainda pescar do feminismo. Para mim, o feminismo existe para que as mulheres tenham o conhecimento de tudo e possam escolher o que lhe apraz mais. Se a minha colega escolhe ser bela, recatada e do lar, que todo mundo tira sarro, né? E é uma escolha dela. Desde que seja uma escolha. Exato, e dela. Que não seja uma escolha do marido, do pai, do irmão, do estrutural. Então, para mim, o feminismo é... Eu dou a oportunidade, eu dou o conhecimento, eu dou uma palestra, eu divido um rolê para que esta menina chegue sozinha, com toda a experiência, com tudo que ela viveu e com tudo que ela ouviu e outras meninas que ela conheceu. Nossa... Pra mim, eu acho que isso funciona. Isso, pra mim, é feminismo. Você ficar tirando sarro da garota. Ai, mas olha, a menina ainda... Cara, desculpa. Vou rasgar a carteirinha. Você não é feminista, cara. Você não entendeu o rolê do feminismo. Gente, eu tenho uma impressão assim. Feminismo é conhecimento. Eu tenho um problema com o que o pessoal chama de feminismo. E a pessoa vindo do patriarcado e vai pro outro lado... Totalmente, tipo, precisa ser desse jeito e vai para um outro lado, precisa ser de outro jeito. Na verdade, não precisa nada, eu não sou obrigada. Exato. Não sou obrigada a nada. Exatamente. Então, assim, é você respeitar, é você... Se você acha que aquela garota, que aquela mulher está dentro de uma opinião porque ela não tem um conhecimento, porque ela não ouviu uma outra coisa, você chega para ela e pergunta assim... Pô, posso te falar um negócio legal aqui, ó? Acontece isso, isso e isso. Se a pessoa se interessar, ótimo. Se isso servir para a vida dela, isso também faz parte de respeitar a liberdade individual. Todo chiitismo é ruim. Todo chiitismo é chato. Você acha que você está fazendo um grande bem para a humanidade, você só está sendo chato. Ou chata, meu amigo, minha amiga. E everything in between. Como diz o cara do placebo. Tipo... Você presta atenção nisso. Tem um texto que eu tô querendo há muito tempo colocar no site da Penumbra. Eita. Que é de uma certa colega nossa que tá na mesa aqui. Não, esse texto não existe, amor. Esse texto não existe, tudo isso. Não existe. Não te enganei. Esse texto é uma postagem, ele é só uma imagem com uma mensagem. Que é um texto. Pau no cu dos homens. É. Não. Homem, né? Com I. Não. Que é o seguinte, eu não sou sua babalum. Você devia desenvolver, gente. Você devia fazer. Desenvolver esse texto, por favor. Camisetas, camisetas. Camiseta. Eu não sou a sua baba. Esse é outro grande problema. Que eu acho que a gente vai adiantar um pouquinho, mas é assim. É, que eu acho que eu já citei algumas vezes no Magicando aqui, né? É, principalmente no rolê mágico. E isso eu sou uma guardiã de portal foda. E eu admito muito. Quando o cara chega pra você e fala assim... Fora do rolê mágico, vamos sair? Porque não sei o que, não sei o que lá. Aí você fala, não, vamos sair. Vamos tomar uma cerveja. Vamos no cinema. E aí o cara começa a falar assim, então, vamos lá pra casa, vamos pra não sei o quê. E você não se sente à vontade. Vamos fazer aquele ritualzinho legal. Isso. Hotel. Vamos lá pra casa que eu vou te mostrar a minha... A minha coleção da Penumbra Livros. É... Essa é boa, hein? Essa cantada é boa. Gente, eu guardava essa, hein? Você, se você não se sente à vontade, se você não está com vontade, não vá. Porque existem muitos, e eu conheci, eu passei por isso. Não foi uma, não foi duas, foram algumas vezes. Ai, mas se você não subir... E fizer sexo, como é que fala agora o meme? É transar selvagem e dormir fofinho? Se você não transar selvagem e dormir fofinho comigo, você ainda tem muitos valores cristãos. Vocês gostaram? Não, rapidamente. Existe transar fofinho e dormir selvagem? Dormir violento. Sim, sim. Você tá mordendo outra. É transar fofinho e dormir não, violento. Tipo, babando na cama. Existe. Eu acho que eu durmo bem violento. Cara, dependendo da quantidade de catuaba. Tem que trocar que aquela cama ali, bicho, porque eu durmo muito violentamente. Mas na realidade, o meme que fez mais sucesso foi o contrário. Ah, transar fofinho e dormir violento. Mas como diz o Renan, transar dá trabalho, né? A pessoa só fala que transa, mas não transa. Então. Ô, Rogerinho, transar dá trabalho, ninguém transa não. Então, quando você... Se o cara chega nesse papo com você, ó... Se você não tá... Você não quer transar violento comigo e dormir fofinho, é porque você ainda está muito incutida com os valores cristãos. Você não se libertou. Você não entendeu a palavra de Babylon. E essa, eu já ouvi várias bosta. Ó, aí é o grande problema que a gente falou assim, não existe papel, não me bote no papel da Babylon agora. Eu não sou a sua Babylon. Eu quero só dar um acréscimo, que não é fala minha, fala da Tupá. Quando você sai podcast, com o cara, como é que é, Kelly? No podcast fala, do Crowley. Eu não sou sua Babylon. Eu falo, eu quero ser a sua Babylon. Brincadeira. É, com a Tupá, no podcast que a gente falou sobre o Crowley, faz um tempão. Com quem é que tava? Não era o Pio que tava com a gente, era o Ivan. Watson, né? Flávio, né? O Crowley, foi o Ivan. Acho que o Flávio foi tava Ivan. Junto também. Ah tá, o Flávio tava junto. O que que aconteceu? A Tupá mesmo falou que achou muito legal essa coisa do Crowley e tal, mas aí no fim ela emendou uma coisa bem bacana. Uma fala dela que foi: o problema é que ainda é um homem definindo o papel que uma mulher tem que ter. Babylon, é. É, foi bem bacana isso. Assim, agora não é mais arrecatado lá, agora é Babylon. E todo mundo tem que ser Babylon. E aí tem uma outra parada que ela emendou, falou assim: tem muita mulher que depois falou e falou bem, falou melhor, desenvolveu, aprofundou. E essa galera ninguém conhece. E isso é uma mancada. Né? Então eu acho que essa fala se encaixa muito aqui. É uma pessoa. Assim, eu não tô por dentro de ordens esotéricas. Eu não sou um cara que. Enfim. Que tá. Filhos de Jacó. Cara, filho da puta. É o único que eu sou. É o quê? É, não, que Andrégora não é uma ordem esotérica. Andrégora é algo muito maior, né? Andrégora é o verdadeiro sagrado. É o sagrado feminino, masculino e aquele que ainda nem foi descoberto ainda. É, mas enfim. É uma percepção minha que eu tenho de fora. Que é. É muito masculino, né? Essas paradas dessas ordens esotéricas, né? É isso que eu falo, né? Quando a gente já discutiu bastante sobre Wicca e tal, que é uma pauta que nunca vai acontecer e tal, aquela coisa do Crowley criar Wicca, esse tipo de coisa. Não vai. Eu dei um exemplo, inclusive, quando eu puxei essa pauta de Sagrado Feminino, eu dei um exemplo de... Parece que existem ordens femininas, mas parece que foi um cara que definiu. Olha, a gente tá no nosso rolê aqui super legal e vocês estão cobrando, então, vou querer aqui uma ordenzinha pra você, pra você não ficar reclamando, tipo, sei lá, convento. Tá enchendo meu saco. Saca? Senta tipo, lá, Cláudia. Né? O papa é homem, ah. Tipo, o padre quem manda, quem manda é o padre, é homem. E tipo assim, ah, toma aqui esse convento aí, se veste de pinguim e se vira aí que a gente tá aqui fazendo o nosso rolê. Não é algo assim? Ou não? Eu tô perguntando. Vou me dar a pergunta, na sua. E, ah, não, mas é porque a ordem... Aquela velha história, né? Uma ordem... É uma ordem solar, a ordem masculina. Vocês, mulheres, têm a ordem lunar e tal. É tipo, aí eu penso, por quê? Os aspectos solares, a mulher não pode ter acesso? Os aspectos lunares? Pois é, eu acho que o que você tá falando é isso mesmo. As pessoas pegaram e separaram A e B, solar e lunar, e se encaixem nisso. Fodam-se vocês. E posso falar uma coisa que corrobora com isso que você tá falando? Quando eu era lá, do rolê lá, que eu não vou falar, eu não vou participar desse episódio, era assim. Ah, as meninas comemoram. Era tipo, os meninos trazem refri, as meninas doce. Era assim. Os meninos comemoram as meninas comemoram o esbá, a lua cheia, e os meninos comemoram a lua nova. Aí eu fiz assim. Ué? Isso é o quê? Sabe aquele vídeo que tem na internet, que é uma garotinha abrindo um pacotinho de ela fala assim, corte aqui, eu vou cortar aqui, eu sou Mendonça. Ela fala, porque ela é puta, ela fala, eu não vou fazer o que você tá me mandando. Assim, e por que eu não posso trabalhar em tal hora? E por que os meninos têm que trabalhar essa e a outra não? E por que eu não posso trabalhar nas outras luas? Babá. Ah, mas isso é uma questão de modus operandi. Foda-se os modos operantes, meu assim. Por que o garoto Wicca? Por que o homem que é wicano não pode comer? Por que tá errado ele fazer o ritual dele na lua cheia? Eu tive um namorado wicano que ele se encaixava muito mais nos ritos femininos do que nos masculinos. Ah, meu Deus, que coisa preocupante e tal. Não sei o que preocupante. Ai, que preocupante. Mano, ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Ah, linda. Mas então, eu vou chamar uma ignorância aqui. Eu não conheço. Opa, gosto. Não, é sério. Vai tomar no... Vou chamar uma ignorância aí. Não, mas eu vou chamar a minha ignorância. Eu vou dar um momento, meu momento humilde, assim. Eu não conheço muitas ordens femininas. Eita, bem na hora da Raquel. Não, é. Passou. Tô te dizendo, é difícil essa, Gregora. Foi, não, ainda não. Agora pode. Então, eu não conheço muitas ordens femininas. Eu desconheço. Então, eu não sei te contar sobre isso, André. Eu não sei, inclusive, contar pra quem tá aqui. Eu conheço ordens mistas e agora estou conhecendo magia e conhecendo ordens que tratam magia. Mas, na sua grande maioria, são homens. E, assim, a grande maioria de todos os trabalhos é feita por homens. Enfim, a gente volta, né, para aquela coisa da documentação, o que quer que seja. Assim. Eu não vejo muitas mulheres adentrarem onde a gente está indo. E aí a gente volta para o estrutural, uma série de coisas. Né? É que, assim, eu entendo que... É que essa palavra entra muito também naquela peste, desconstrução das coisas. Hoje em dia a gente está tendo oportunidade pós-modernismo, essas merda toda. É tipo, eu entendo que existe um contexto histórico de onde surge isso. E o contexto histórico, que o homem que dá o sustento para casa, a mulher toma conta dos filhos, existem papéis relegados dentro daquela sociedade, não julgando certo ou errado nada disso, e que a sociedade se monta através disso. Então, naturalmente, ordens vão ser de homens que fazem contatos, fazem política, fazem guerras, fazem esse tipo de coisa. Até aí é o tipo de coisa que eu entendo, assim. Mas o meu grande questionamento, na verdade, é que, beleza, a mulher pode curtir o convento e tal, mas eu, às vezes, sinto um pouco falta dessa coisa meio... Tipo, de ter realmente mais grupos femininos diferentes daquilo que Ué, já tem. Mas quando tem, o povo tira sarro, bicho. É, como lá, é que é? As loucas lá, colocando espelhinho na frente da VJJ pra ver como é que é. Ha, ha, ha, ha. Quantas vezes eu não ouvi isso? Há um grupo das loucas lá aí que vão fazer. Ah, vão se reunir. Ah, por quê? São bruxa. O cara nem sabe o que é isso. Aliás, vou falar publicamente, estou me afastando dessa nomenclatura. Não a quero mais. Não diz isso, a gente ama essa nomenclatura. Não, porra, não quero, mano. Eu quero ser estudante Das Artes Ocultas. Do livro das Ciências Ocultas. Quero ser a Sacha Bu. Porra, nome, é, sabe? Porra, é uma banalização de tudo. É um esgotamento de vários nomes que me deixa meio puta. E no mau sentido, porque pode ficar puta num ótimo sentido também. Mas... Opa. É complicado. É, mas assim, voltando ao ponto das ordens, em geral as ordens que a gente vê, sei lá, eu sei que, sei lá, Telemann tem nos seus rituais, quando vai fazer o ritual, tem o papel da mulher e o papel do homem, e tem quando a mulher exerce papel, tem um nome pra ela, e quando o homem exerce outro papel, então não tem um papel de homem e mulher. Então, sei lá, em Telemann meio que você compreende ambos os sexos em todos os papéis. Sim. Não sei se eu vou chamar de Telemann, mas a Golden Dawn, né? Tá. A Golden Dawn. E em outros lugares, aí eu já não sei. Eu não sei como é que é o teor, porque eu nunca conversei. Mas, assim, a gente vê que os caras nesse rolê veem a mulher no papel muito claro da mulher. Ela não exerce outro papel que não seja outra coisa. O homem pode ser tudo, a mulher só pode ser mulher. Não, o cara só pode ser cara. Ainda tem essa. O cara só pode ser cara. Ele não pode exercer um papel feminino. É doloroso. É isso que a gente disse. A masculinidade dele. O ressignificado do papel masculino. É, não é só uma questão de a mulher pode ser mulher agora e pode também ter um papel masculino, pode ter um papel feminino, mas o homem também pode ter um papel feminino. A gente cria uma cadeia pros outros e pra gente, assim, é, assim. Não, não, sim, não é. Uai, a questão do machismo que faz mal pra gente também. Uma grande filósofa contemporânea que diz: por que mulheres podem usar terno e gravata e camisas e podem se parecer muito bonitas? E por que homens não podem usar roupas de mulheres e eles se parecem ridículos? Por que é ridículo parecer mulher? Vou ser... Sabe quem é essa filósofa? Eu acho um tesão homem Madonna, de saia. Bicho. Grande mulher. Madonna. É, parece muito aquela crítica que eu vi com relação a uma vez que eu tava discutindo uma parada sobre a Margaret Thatcher. Parece que a mulher, ela só é reconhecida quando ela faz um papel masculinizado, né? Se ela fala grosso, se ela coloca todo mundo no seu lugar, que, tipo, já tá errado, né? A gente achar que esse papel de poder é um papel só masculino. Sim, sim, sim. Né? Que já é uma coisa errada. E só pra constar, o Andrei falou das questões estruturais, acho que a gente entendeu uma coisa. As ordens esotéricas, como organizações humanas, elas também não vêm sozinhas do sei lá, Iowas baixou e falou organizem-se assim, você entendeu? Não vem do outro lado. Ela acaba refletindo como é que tá a nossa organização social mesmo aqui, ali no mundo. E desde o século XVIII pra frente, a gente tem essa coisa que é pra mulher foi relegado privado. Justamente também pra não se relacionarem. Mulher com mulher se encontrava bem menos. O espaço público era do homem. O homem tem acesso ao espaço público, a mulher não. E tem umas coisas assim que eu acho muito bizarro, mas eu já não lembro mais. Mas sabe o que é engraçado? Eu vou até fazer uma adição. Eu acho engraçado isso, que agora me lembrou uma parada. Tipo, geralmente quando há uma tomada de espaço de mulheres no masculino, são geralmente em épocas de guerra, né? Que começa a faltar homem. Os homens se matam, literalmente. Não tem mais homem na parada. Por uma burrice absurda. Exato. Uau. E eu tava escutando, tipo, por exemplo, é muito comum, sei lá, às vezes os homens voltavam da guerra e não tinha camisa. Porque, tipo assim, o país foi tomado por mulheres, que todos os homens estavam na guerra, e o cara não conseguia encontrar a camisa pra ele, porque, tipo... E ele não pode usar outro tipo de roupa que tiver. Exato, que tipo... Dor e sofrimento, não tem camisa pra mim. Senão o pau cai. E o pau cai se colocar umas... Mulheres tomaram muito espaços de trabalho em épocas de guerra, porque, beleza, na fábrica quem trabalha é o homem. Aí o homem vai pra guerra, porra, eu preciso ganhar dinheiro, né? Mas olha que tem que abrir uma exceção. O capital exige que as mulheres saiam no privado. Mas uma situação de guerra, que é a situação mais absurda da realidade, né, cara? Foi bonito, tipo assim, agora, hein? Um bando de homem matando homem, porque, enfim. Posso falar mais uma coisa bacana? Se eu tenho todas as críticas possíveis também a toda a organização soviética e por aí vai. Mas o Lenin tinha uma ideia genial, cara, que era assim, o trabalho de casa, ele é uma perda de tempo. Todo tipo de trabalho de casa, de cozinha, de limpeza, ele é uma perda de tempo que pode ser investido de outras formas. A ideia dele era fazer grandes cozinhas públicas, com homens e mulheres trabalhando, você sai de casa, passa lá, pega comida, e empresas de limpeza pública também, que ia na tua casa e ajudava a limpar. Pra você organizar a tua casa como você quer, mas tirar esse cargo da mulher, porque não se esqueça que a Revolução de 17, sobe a música soviética, começou por mulheres. Isso é foda pra caralho. Olha que ideia do caralho. Onde que eu jogo dinheiro? Olha que ideia do caralho. Onde que eu jogo? Deu bem errado. É, pra porra. A gente sabe que deu bem errado. Que é o principal, deu muito errado. Deu muito errado. Virou uma ditadura fodida, deu outras coisas, nunca realizou. Mas a ideia era muito legal. Mas a ideia era bacana. Eu acho maravilhoso. Imagina criar crianças em comunidade e que as crianças fossem a responsabilidade de todos, que não de uma só mulher, coitada. Entendeu? É maravilhoso. Pau no cu do comunismo, coloca pau aí. Pau no cu do comunismo. Por favor, por favor. Enfim. Bom. Mas é que tem uma galera que confunde, né? Acha que a gente é comunista, não, né? Não, cara, a gente é progressista, é outra caralho, parada. Caralho, cara, eu tenho muito viajado nas paradas. A gente nem é os comunistas são comunistas hoje em dia. Nem os comunistas. Você tem uns caras que não são comunistas? São os próprios comunistas. Pois é, eu sempre falo isso. Quando alguém vira e fala, ah, porque não sei o que lá é comunista, eu falo, cara, nem o comunista é comunista hoje em dia. Então, eu acho que a gente levantou uma problemática bem séria. Né? E eu queria continuar com essa problemática. Agora eu queria chegar nos cursos, produtos, objetos. Então, eu queria entrar com vocês nesse tema. Agora eu roubei mesmo o lugar do Andrei. O que vocês acham? Podemos ir? Posso só ver se eu entendi, ó, uma síntese? Fala. Eu não tomei toda a catuaba, mas... Mas tá quase, tá seu subindo. Especial. Pode passar, foi duas garrafas. Mais um golinho. É o seguinte, então, nosso resumo da ópera é que existe o sagrado feminino, mas também não existe. Mas também papéis, como é que a gente considera. A menininha, o menininho que tá ouvindo agora. Então, o que é o sagrado feminino? Entendi o que é? Como é que eu pego essa parada? Tem alguma forma simples de explicar isso? Se não tiver, tudo bem. Mete um não tem. Vai estudar e não tem. Eu acho que são grupos de mulheres que se reúnem para realizarem atividades em comum. Tá. E sinto dizer a vocês, 2% tem a ver com fazer magia, o resto não tem. Então, quando vocês pensam assim, ai, sagrado feminino, ai, as bruxas, bicho... Bicho grilo, velas, cristais. Não é, não é, tá? Pouquíssimas pessoas, e eu conheci, acho que bastante grupos de sagrado feminino, eu acho que, assim, um que eu conheci trabalhava com magia, e, assim, conhecia também outros dois que faziam o rolê da magia. Isso aqui. O restante era realmente, vamos nos sentar aqui e conversar qual é o nosso papel dentro de casa. Porra, eu tô com uma carga mental. Vocês lembram do papo da carga mental? Que tipo, ah, quando eu sou casada com um cara, e aí eu chego em casa e eu começo a fazer as coisas, e aí ele vem e fala assim, mas era só você dizer que eu te ajudava. Então assim, como é que eu lido com esse lance? Gente, então, assim, a cara que o cara tá fazendo é foi ótima. Muito louco isso. Então é esse lance, é de você saber lidar, é de você saber se colocar em certas situações. E tem coisas mais simples que são as mulheres que ensinam as outras a fazerem. Eu posso colocar assim, o meu entendimento é, são grupos de aceitação e reconhecimento do feminino. Gosto. Legal. Perfeito, perfeito. E aí eu tenho só a outra pergunta que é pra entrar nessa daí que a Ju tava falando agora. Que então, se não é uma parada definida... Se não é uma parada de papéis específicos, se não é uma parada que tem, sei lá, o manual do sagrado feminino escrito por Ishtar na Babilônia emprestado aos egípcios, se não tem essa parada, por que tem curso pra caralho querendo ensinar uma parada dessa? É, que a gente vai entrar... É uma necessidade. A publicitária em mim, a marketeira em mim vai falar. Uhum. Vá. Se você há uma necessidade grande acontecendo na comunidade, o cara vai se aproveitar... De forma comercial. Não necessariamente sendo ruim, você tá dizendo? Não necessariamente o cara falando besteira. Não o cara falando coisa errada. Tá. Não necessariamente isso. Mas o cara... Você vê uma necessidade de uma comunidade, de um grupo. Você oferece a solução pra isso. Demanda e mercado básico. Demanda e mercado básica. As mulheres estão tentando se reentender enquanto mulheres. Enquanto o papel da mulher na sociedade... Isso está impactando o homem, isso está impactando o resto da sociedade como um todo. Inclusive o mercado. Inclusive o mercado. Sim. Então o mercado está falando assim, primeiro, eu preciso entender essa nova mulher. Afinal, pra vender 50% ela, da população. Uhum. E comercialmente ela é mais do que 50%, porque a tomada de decisão de compra de várias coisas é da mulher. Por exemplo, carro. Ah, é um homem que compra o carro. Mas se a mulher não disser compra, você pode comprar, uhum. Não compra. Tem até carro pra mulher, né? Carro pra mulher. Cerveja pra mulher. Cerveja sabonete, pra mulher. Sabonete, desodorante. Isso é tipo... Me lembra muito aquela mercantilização. Criar uma necessidade aqui. Os produtos rosa. Eu não sabia nem que precisava, né? Tipo, não, me lembra muito aquela mercantilização de produtos evangélicos. Nossa, olha, tudo é do mundo, Então a gente vai fazer produtos especializados pra vocês. Porque o resto do mundo, o resto é pecado. Não pode. Não pode ser a banda, tem que ser o gospel, né? Isso daí já é uma divisão no nicho do raciocínio do nicho pra mulher. Porque o cara pensou assim: ah, o mundo é dos homens, o mundo é do ser humano. O ser humano é só homem. Então nunca pensou em coisas específicas para mulheres. A partir da década de 70, 80, o cara pensou: puta merda, 50% da população é mulher. Que loucura, né? Então vou vender coisa pra mulher. O que meus outros homens brancos, cis, dizem que mulher gosta? Coisa cor-de-rosa. Então, desde a década de 50, começou pelo clichê. Boneca e fogãozinho, né? Nossa, boneca, fogãozinho, cor-de-rosa. E eu me ferrei porque eu odeio rosa, bicho. Justamente. Aí, você chega nessa época agora que a gente tá, o cara percebe. Não é só isso. O cara já tá percebendo mais ou menos ali da década de 90, o marqueteiro. Não é isso. Então, eu vou perguntar para as mulheres o que elas querem. Porque se todo mundo está vendendo ideia, coisa cor-de-rosa, eu tive uma ideia genial de perguntar o que elas querem. Que gênio isso. Então eu vou passar na frente dos outros. Gênio com J. Gênio com J. Planejamentos. Por que não? Por que não perguntar pro público-alvo o que eles querem, né, em vez de fazer uma parada? Em vez de fazer o que eu acho que eles querem. Uhum. Então, nesse momento, o cara já perguntou para a mulher o que elas querem e já identificou um problema de: eu preciso de uma ressignificação feminina. Se as mulheres estão procurando uma ressignificação feminina, pô, eu vou ensinar para elas. Infelizmente, começa com homens tentando ensinar para mulheres qual é o papel feminino. Aí a gente encontra círculos de sagrado feminino com homens ministrando. Dirigindo por coaching homens. De empoderamento feminino, lembra? É, puta que pariu. Nossa, cara. Primeiro que coach tá errado, né? Pau no cu do coach. Ô menino, menino do caderninho, anota aí, pau no cu do coach. O menino do caderninho tá chique hoje, tá de camisa, calma. É estagiário, né, cara? É a figura do estagiário. Do banco, estagiário do banco. Estagiário do banco. Então, vai uma evolução. Primeiro, os homens falam, porque são maioria, porque estão em cargos de poder, porque infelizmente... E conveniência de estar lá também. Conveniência de estar lá. Eles começam a falando, eles vão fazer esse coach, e depois as mulheres falam: cara, você tá falando merda. Aí vem a segunda parte, tipo, eu que sou mulher vou falar melhor, então vou passar na frente desses grupos que são masculinos. E surgem os grupos femininos. Aí aquilo é absorvido pela sociedade e dá um passo mais pra frente. E mesmo assim ainda tem a loucura, porque trás. Tem em qualquer lugar. É, cara, mas eu sou a provocadora. Eu não sou contra a gente ganhar dinheiro. E eu não sou contra, gente. Eu sou contra. Eu sei, senhora, eu sou contra. Penumbra. Eu pra sei, mim, senhora, pra mim, penumbra. Eu tenho que ganhar dinheiro. Os outros que se foda. Eu acho, sinceramente, que nada o problema não é ganhar dinheiro. Eu não sou contra ganhar dinheiro. Eu não sou contra a gente ver mercado e querer investir. Eu acho que o ponto é ser incoerente. Uhum. Ser incoerente com esse mercado. Eu acho que tem mulheres que estão fazendo um trabalho bonito. Acho que tem gente que tá muito interessante nesse mercado. Fazendo uns copinhos muito massa, entendeu? Vivendo o que a natureza dá. Vivendo o que a natureza dá de uma forma sustentável. Que é tão difícil a gente ser sustentável com o que a gente quer fazer realmente. Que eu fico feliz, porra, faça mesmo. Faça e seja fera. Penumbra, muito obrigada. Eu admiro você. Olha aí, ó. Salva de palmas. Mas assim, é muito difícil fazer tudo isso de uma forma coerente. Assim, a minha egrégora chegou aqui no WhatsApp e me lembrou que as irmãs Olsen, né, Olsen? Aquela, sabe aquela que quando você assistia Full House, que elas eram pequenininhas? As duas eram uma. As duas eram uma só, exatamente. Elas estão lançando marcas de produtos Wicca. Aí, a gente já ouviu falar que as irmãs Olsen, elas fizeram algum, sei lá, camisa, qualquer coisa... Qualquer coisa de produto sobre isso, não, é oportunista pra caralho. Isso não é coerente. Agora, a menina que tá trabalhando há um tempo do caralho com feminismo, com o sagrado feminino, que tá há um tempo do caralho. Rolê mesmo. Plantando a sua própria menstruação, sei lá, fazendo tanta coisa que a gente nem sabe. Porra, ela é coerente. Ela é massa. Vou falar agora. Ó. Quem é incoerente, porra. Por favor. O não. problema não é gastar dinheiro. Essa visão que eu dei do mercado são só fatos. Sim. Não é mal, não é ruim. A coerência é que faz a pessoa ser uma oportunista ou não. Sim, e na verdade você respondeu a minha pergunta. Por que existem tantos cursos? É bem simples, porque não é nem só porque tem demanda, pelo que eu entendi. É porque a galera precisa mesmo da parada e a galera uma hora sacou que vão fazer delas para elas a partir de acerto e erro, porque você não tem uma tradição ainda disso uhum. concisa, que não seja feita por mulheres mesmo, que não tenha sido inventada por cara, que não tenha outro dedo, né? É, por mais que você diga bruxaria, agora eu vou falar porque a Ju fica quietinha, não é? Que ela quer guardar eita, o resto da carteirinha eita. Dela. O pessoal quer falar que a bruxaria tá lá da Idade Média, porra nenhuma. Tá pouco. Não veio do Egito a bruxaria? Não, pode até amizade. Ter vindo, mas se perdeu no meio do caminho. O que a gente tem hoje... Coloca o desenho do Power Slave aí pra gente ver. É que o cachorro louco, ele tá querendo descer, né? É. Não vai descer hoje, não. É reconstrucionista. É reconstrucionista, sim. Mas tem aí metade da magia também, então foda-se. Porra! Sim, pois é. metade eu fui muito otimista e elogioso. Foi feita por um homem? Foi. Então tá na hora da gente pegar isso que começou por um homem, porque, caralho, o homem estar no poder, porque o homem tinha mais... Eu tava lá, né? Tava lá. Esses machos estavam lá, então eles começam as coisas e a gente acerta lá. Depois. Então, está na hora de pegar e... Como é que eu vou dizer? Customizar? Fazer direito. Customizar não é, uma customizar. Questão de customizar. Você quer um exemplo? Mesmo. Muito. Ai, meu Deus, eu vou mexer com. Olha, eu te dei a chance de não. É, mas eu não vou aguentar. Vem, Ju, vem, eu Ju. Vou na treta. Por exemplo, se vocês jogarem, inclusive, ponto G, tem um episódio sobre a Maxine Sanders. Quem é a Maxine Sanders? Ela foi a alta sacerdotisa primeira da tradição Wicca Alexandrina. Era ela e seu marido. Alexanders, por isso Alexandrina. Porra, eu tive o prazer de conhecer essa mulher, essa véia, que hoje ela é véia. Nossa. Ouvi uma palestra foda desta mulher, falou um monte de verdades, falou coisas maravilhosas. Contou que não conseguia sair de casa lá na Inglaterra dos anos 60, porque as pessoas tacavam pedra nela, tacava ovo, colocava coisa na frente da casa dela. Contou todas essas histórias absurdas. Contou que também sofreu tentativas de abuso de pessoas dentro da religião, né? Então, assim, a mulher é um azogue. Ela é sensacional e ela... Eu nunca vi uma véia tão bonita. Eu não sei se ela tem... Macia. Charme. Macia dela. Porra, que véia bonita. Aí, sex appeal. Sex appeal, ela tem. Sem fazer o mínimo esforço, Raquel. É impressionante. Aí, se você jogar o nominho dela no Google Imagens, o Alexanders, ele queria muito. Ele tinha um trabalho de vamos difundir esta merda. Eu quero espalhar mesmo. Eu quero que vocês venham aqui no ritual, que vocês filmem, que vocês tirem foto, porque eu quero mesmo, babababababá. Métodos dele, não vou discutir, vou usar um outro meme. O que tem a ver com Alexanders? Vou falar da Maxine. Se você jogar, e eu não vou longe nesse papo, porque vocês vão entender por quê. Se você jogar o nome dela, Maxine Sanders, no Google Imagens, vocês vão achar muitas fotos dela nua. E ela era uma puta de uma mulher bonita. Ela é até hoje, né? Como eu falei, mas ela é uma puta de uma mulher bonita. Maravilhosa. Será que a imagem, o corpo dela, muito bonito, envolvido em toda aquela ritualística, cheio de símbolo, fulano chegando e beijando, babababá, será que isso não serviu? Será que isso não foi um trampolim para a popularização disso? E aí eu fico pensando, porra, a que custo, meu senhor? Não vou, eu não quero treta com pessoas da Wicca Alexandrina. Conheço várias, aliás. Ótimas pessoas. Tem até amigos que são. Exatamente. Tem até amigos que são. tem pessoas ótimas que eu conheço, não quero entrar nessa treta, mas o que eu fico preocupada é... Porra, será que o negócio não foi difundido pelo sensacionalismo? Por as pessoas verem ela e outras mulheres ali nuas? Por que que o Alex estava sempre de túnica? Ah, tem um significado ritualístico. Então vamos mudar. Eu sei, mas vamos botar todo mundo pelado. Agora eu vou ser a polêmica. Eu vou pegar o papel da hack aqui. Infelizmente, isso é você falando com... o raciocínio que a gente tem hoje. Sim. Eu acho que eles usaram as ferramentas que ele tinha na época. Eu concordo. Pobres. É um pensamento fora do... Ferramentas pobres. Ferramentas toscas. Ela mesma conta que, por exemplo, ela estava performando um rito uma vez. E aí foi... Aí eu vou falar mesmo. Que foi sacanagem do senhor Alex. Ela estava performando um rito e, de repente... Ela de olho fechado lá, invocando... E aí ela falou, ela sentiu, porque você tá de olho fechado, você sabe quando tem uma luz apontando pra tua cara. Ela falou, caralho, tá dando muito certo esse negócio que eu tô fazendo. Tá vindo tem mesmo. Um holofote. Quando ela abriu o olho, tinha uma equipe de filmagem e ele não avisou ela. Isso foi uma história que ela contou nesta mexida. Isso aí é sacanagem. Então. Filho da puta. Por isso que eu vou porque por esse viés. Porque era marido dela. Ela. Então, pelo que eu entendi, então o problema não é... Bom, fez na época, tem seus problemas na época e tal, mas essas ferramentas que tinha. O problema é continuar fazendo igual. É isso aqui a parada. Exato. Vamos evoluir, é gente. Continuar popularizando um rolê que... Pela... Nossa, as minas ficam peladas, que da hora. Vou lá. É isso. Esse pra mim é o grande problema. Já ouvi essa. Com essa mesma cara. É, aquela galera da fotografia não tirou foto de homem pelado. Uma mulher pelada eu tiro. Não. Eu tenho uma pergunta. Keller, vou fazer uma Fala. Pergunta para o macho. Um dos machos. Eu vou procurar um e eu trago aqui para você. Bichinho do cordeiro imolado, né? Vamos lá. É assim, quando você começou nesse rolê, alguém Sim. chegou assim para ti, pô, mas isso é legal isso. Não tem umas mina pelada nesse rolê? Não tem... Não. Tipo, o Kleber chegou contigo e vamos ali... É verdade que aparece no filme? Vamos ali, porque tem umas mina... Ó, oh, melhor elas ainda. Topam tudo. Todo mundo insistiu pra mim. Ai, Juliana, assiste aquele filme The Witch. Acho que é The Witch que chama. Que é um filme moderno, mas ele parece que ele é dos anos 70. É maravilhoso. A estética dele é linda. É que é com a mina que é a The Witch. Parece a Lana Del Rey, cara. É a Lana Del Rey. E aí é um filme interessantíssimo porque discute. Porra. Você tá fazendo magia, mas você tá fazendo magia pra quê? Não, não metendo pau nas minas, mas metendo pau de como as pessoas veem ela. Uhum. Ah, ela é sexy and misteriosa. Uau, ela é linda. E ninguém sabe o que ela faz de noite. Entendeu? Então, isso aí também. Não te fala... É, chama... Ela dorme, porque você passa o dia inteiro trabalhando, você dorme. Se chama The Love Witch. Love Witch. Exatamente. Mas diga aí, Kellen. Sim. Sim. E você caiu nessa? Não, eu não caí porque o assim. O jovem Keller, cheio de cara, tesão e hormônios. Caiu lá vem nessa. O Kellon. Cheio de tesão. Te fixar? Não, não vou não. Eu lembro da mulher da frente da casa, da feira, que eu não lembro o nome, sim. A tia Zona, que ensinou as paradas? Ela falava muito uma parada assim, também. Que tipo, eu vou usar os termos, mas ela não usava esses termos. Que todo mundo tem ânimos e ânima, né? Que é a alma masculina e a alma feminina. E uma vida saudável é um equilíbrio legal entre as duas. Então eu falava bem essa parada. Então a gente, sabe, tipo, tentava dar uma mantida. E, ah, mas vai conseguir equilibrar? Ela falava que não ia conseguir equilibrar porra nenhuma na vida. Você não vai conseguir equilibrar nada. Sempre vai tentar equilibrar, vai desequilibrar o outro. Aí você reequilibra aquele que desequilibrou e vai vivendo. Então, não é que não me chama a atenção essa parada. Teve convite, teve coisa, teve vários rolês em cemitério que era pra galera tomar vinho e trepar pra caralho. Né? É um primeiro clássico. Que. Ouvindo Evanescence? Primeiro que dá rolê. Segunda década de 90. Sim, mas dá rolê pra trepar no cemitério já é meio bosta. Dá, saca? Então eu já achava que essas paradas não virava. E é real, então, aconteceu. Tinha rolê pra isso. Tinha rolê pra isso. Gente, eu achava que era lenda. Tinha rolê pra isso. Clássico dos anos 90. Tinha rolê pra isso, cara. E eu vou te falar mais. O máximo que eu fui foi o rolê do vinho Evanescence no cemitério. O sexo não rolou. Em cima do túmulo, a galera trepava em cima dos túmulos. Amiga, você não é amazonense. Isso aí não é RPG, não. Então, essa parada ela rolava assim. Eu não sei o que, que foi. Eu imagino que foi algum andarilho das trevas que começou no Amazonas e veio descendo, assim, entendeu? Fazendo isso, limpa. Fazendo essa parada no rolê inteiro, porque todo lugar tem essa história. Mauá tinha umas histórias dessa, porque tem um cemitério que era aberto e tal. Suzano tem história dessa, porque tem um cemitério que inclusive a cova é aberta até pouco tempo atrás. Você entrava lá. Gente, que inferno! Não, sério, você entrava lá, tava aberto. Não, não é que a cova tava aberta, é que a cova era conversível. Exatamente. No marketing da coisa. Ah, exatamente. Tava demorando hoje. Meio que eu escapei da parada, assim, entendeu? Dessas coisas. Meio que assim, mas eu tenho várias histórias de conhecido que foi disso. Eu tenho conhecidas amigas que estavam relacionadas ao rolê, mas fugiram, não valeu a pena. E eu desconfio muito certamente que fugiram porque sofreram. Cara, é difícil pra caralho, assim. Eu dei a sorte de esbarrar num rolê tranquilo. Tranquilo, uma galera lúcida, pelo menos. Uma galera tranquila, gente amiga, gente brother, gente normal. Era isso que a gente sempre fica falando, assim. Tipo, gente, vocês têm cara de normal. Eu tava esperando o quê? Psicopata? Exato. Ai, não encontrei. E aí é possível conversar. E aí o rolê... Por mais que, às vezes, você tenha embate sobre discurso ou sobre como você está falando alguma coisa ou sobre um texto, porra, é muito mais tranquilo de eu falar sobre um rolê que me é agressivo. Que me é agressivo num ponto de falar sobre, tipo... Já tô acuado, né? É, acuado. Eu tô... Sei lá, alguém tá dando em cima de mim de uma forma que eu não posso recuar ou de uma forma que eu olho assim e falo, cara, eu vou sair daqui, porque aqui tá pesado. Então... É exatamente isso que rolava. Tinha gente que eu percebi que saiu porque tava pesado e tinha gente que eu percebi que saiu porque eu acho que aconteceu coisa. Aí já tinha passado, lá, você entendeu? O Kleber foi lá, já tinha cantado nela, já tinha visto que aquilo era o rolê errado e... Sim, assim ficou. Como, por exemplo, eu tava conversando recentemente com a... Beijo pra Nini e pra Eva, uma conversa que a gente tava tendo, o Vinícius tava no papo também. Teve um rolê, tipo... E galera do RPG era a galera da magia, que era a galera do rolê de rock'n'roll, que tipo era... É, ambiente de RPG é ambiente de droga, né? Ambiente de droga. Entrava um... Salgadinho, Coca-Cola e demônios. Entrava um, saía outro, mas era basicamente... Ficava o mesmo core ali, né? E tipo, era o mestre que era metido ao jogador de vampiro, escroto e tal. É que jogador de vampiro? Que também tá... E era a galera aqui no cemitério... Que, olha, tipo, aquela preta, o personagem da mina foi estuprado no jogo. Pra quê? Pra nada. Ai, desnecessário. Você entendeu? Pra quê? Pra ser imbecil, pra ser otário. E já não basta. Você acha que essa mina volta pra mesa? E aí, volta aquele texto da UTO. Vocês viram aquele texto que era a mina falando do que tinha acontecido, que ela tinha sofrido várias... Por favor, o ouvinte não sabe. Contextualiza-me. Cara, eu não me lembro bem, eu mando pra vocês e a gente... Não precisa ser um resumo. Não, mas era uma mina da UTO fazendo... dando relato de como foi a vida dela lá dentro. Desgraçado. Quantos anos ela ficou tensa? Você lembra disso? Cara, não me lembro, mas aí a gente bota o link pra jogo lá no post. Ficou lá, contou um rolê desgraçado. Contou um rolê que deu merda, agressivo. Aí você pensa e eu volto pra aquela pergunta. Por que a gente fica aqui, mano? Se esse rolê é agressivo pra caralho, assim. Se esse rolê não abraça a garota. Eu só abracei porque tinha uma garota no grupo do Calém, que é a Marisa. A Marisa Lima, ela agora não tá no Calém porque foi rodar as coisas dela. É muito difícil lidar com a escola e viver a vida. Porque todo mundo trabalha pra caralho, né? E ela tá fora agora, mas assim... Cara, quando eu olhei o Calém e ela existia, eu fiz... Ah, não, eu vou dar um rolê aqui, eu consigo ficar aqui porque tem uma garota. E ela é massa e ela é forte. Quando não é proibido, que aí você coloca... Eu acho que, inclusive, em certos rolês, eu até prefiro a pessoa proibir do que acontecer certas paradas tipo essa. Porque o que acontece? É aquilo. Tem um pouco dessa coisa... Ah, porque é fresca, né? Não aguenta, né? Então, tipo assim, fica aquele rolê de... É um lance de homem pra homem. Entra a mulher é escrotizada, usa-se de abuso, não apenas sexual, mas abuso moral também. Aí a pessoa, obviamente, não aguenta, porque, porra, quem aguentaria? Ninguém é obrigado a aguentar também. É, e aí sai e fala, então é por isso que é de homem, porque é que... Entende a parada? Tipo, eu acho isso muito complicado. É o Freud, se retroalimenta, né? E vai no Facebook discursar que... Ah, mas é porque a mulher não gosta. Aí faz o quê? Aí faz o contrário da questão do papel da mulher. Não é que o cara impõe qual é o papel da mulher, mas porque, tipo assim, ele fala, mas é porque a mulher não aguenta. É, tipo, é um relegar o papel de uma maneira meio... Eu não sei escroto definir. Escroto também, cara. Escroto é uma palavra maravilhosa. Chegando no mesmo ponto, vindo pelo outro lado. Exato, exato. Tipo, não vai proibir, mas vai, tipo assim, vai fazer de uma parada que não, e, não e vai rolar. E isso que você tá falando não é só no rolê mágico. Sim. Qualquer isso, coisa. Isso nerd, cara. Tipo, pega quadrinho, caralho. Tipo, é um rolê de homem pra homem. Uma mulher chega, porra, eu gostei desse personagem. Vou começar a ler. Vai, começa a sofrer uma série de ataques, uma série de abusos. Ou então começa a ser escrotizado, tipo, porque, obviamente, começa a questionar. Por que essa mulher foi tratada assim nessa história? Ah, mas aí é porque você é fresca. Né? Duas coisas nessa parada. Primeira sobre o rolê do quadrinhos. O postagem lá, lembrando que o Deadpool é um personagem que é bissexual, que tem várias paradas. Pansexual, né? Uma mina postou e tal, e tinha a galera ruê, Deadpool, Bolsominion, tiro, libera as armas, falando, surtando por causa dessa parada, né? E a outra coisa, pra você que é homem, que tá ouvindo a gente até agora e tal, e você tem que ouvir mesmo. Tem muita coisa aqui que pra gente parece muito básica, saca? Porque a gente tem acesso às coisas. As minas não têm. Por que que essa mina fica? Tem gente que fala, por que que ela fica? Por que ela não foi embora? Às vezes foi embora porque não sabia. Não tem um grupo, não tem o sagrado feminino que fala pra ela, ó, passou do ponto. Você não percebeu, mas passou do ponto. Passou do ponto, caralho. E assim, eu tive um ponto, não foram rolês mágicos, mas que eu era a única menina no grupo e eu batia de frente, eu sempre tive um gênio muito forte, até mais do que eu tenho agora, que é tipo assim, vou plantar meu pé aqui mesmo, porque eu sei que qualquer pessoa que vier atrás de mim não vai ficar ter tanto esforço quanto eu tive. Entendi. Marquei um território. Eu tinha esse, marcação de território. Eu tinha um raciocínio desse de marcação de território sempre. Chegou aqui, até aqui dá. Isso. Eu tinha esse rolê de marcação de território mesmo, porque minha avó, apesar de ser uma geração muito mais antiga, ela era muito realista, muito... Ela não era feminista, mas ela era realista. Tipo, isso dá para eu fazer, isso não dá para eu fazer agora. Tá? E eu tinha minha irmã mais nova, que eu sempre pensava, eu vou dar a cara a tapa porque eu sou... mais forte, mais dura, tem uma casca mais grossa. Ou tô numa situação melhor. Mais velha, tô numa situação melhor, dou a cara mesmo na tapa, pra vou ela lá. Poder também entrar nesse rolê. E ela entra nesse rolê depois. Sim. Nem toda mulher tem esse luxo de pensar desse jeito. E quando você não ouve, mas você é legal, você é um dos nossos, Você é um dos meninos. Você é um dos meninos, a coisa que eu mais ouvi toda a minha vida. Mas você, nossa, você pensa diferente, você é um dos parça. Pra mim você é homem. Você é tão legal que até parece homem, né? Pra mim você é homem. Só uma ofensa, né? Ouvi muitas vezes isso. Inclusive em rolê mágico. Opa. Pra você eu não vou mandar beijo. Como a gente se protege... O que seria um rolê abusivo e o que seria um rolê válido dentro do sagrado feminino? Boa. Que nós não estamos deslegitimando o rolê do sagrado feminino. Vou dar uma vivência minha. Entrei num aí esses dias, porra, dança. Fui fazer, ganhei uma bolsa de estudo aí de dança. Você também? Nossa, amiga, é nóis. É nóis. Entrei no rolê. E aí a professora fala assim, cara, ó, a gente vai fazer um movimento que é assim, assim, assado. As mina dura. E como que faz, professora? Não sei o quê. Ela falou, tá vendo? A gente entra em consciência do que o nosso corpo é capaz. Ó que legal que você pode fazer. Aí ela simplificava. Pensa assim, ó, que pra mexer o teu quadril aqui, ó, ninguém pega o ônibus assim. Daí ela foi andando pela sala fazer, e a gente morrendo de rir. Então assim, ó, vocês precisam soltar mais isso aqui. Não fiquem tão duras. Porque vocês... mulher não pode rebolar. Porque se rebolar chama muita atenção. Porque mexer o corpo é errado, né? É. Mexer o corpo é errado. E a gente é educada muito tempo pra isso. Então ela fala, ó, então ó, bota aqui, faz assim, mexe desse jeito. Ó que legal que é, ó. Então agora vamos tentar todo mundo junto, bababá. Então esse lance da consciência do corpo me agrada demais. Muito. Faz muito bem pra todo mundo. Pra menino e pra menina. Tô achando ótimo esse rolê. Inclusive, ontem fiquei presa no trabalho, não consegui ir pra aula. Eu tô acabada, eu já tô chateada. Hashtag chateada. Bom em casa. Né? Exatamente. Não, ela já deu uns exercícios pra você fazer lá, ó, na frente do espelho, não sei o quê. Tô lá que nem retardada fazendo na frente do espelho. Legal. Mas é isso, entendeu? Então, assim, você pode avaliar da seguinte forma: o quanto isso faz bem para mim, eu acho. Eu vou falar e eu vou puxar vocês. Número 2, o quanto eu me sinto confortável nisso. Que também não adianta, nossa, eu vou lá naquele rolê que as meninas sentam de perna aberta e botam um espelho na frente da vagina para ficar vendo como é que é. Eu quero ver como é que é. Tem gente que não se sente à vontade para fazer isso publicamente. E não significa que essa mulher é menos evoluída, isso. Mais evoluída. Não é nada. Perfeito. Ela só não estava confortável com isso. As pessoas têm, sei lá, ritmos diferentes. Exatamente. Criações diferentes. Exatamente. É um dia, né? Acordei hoje, não quero. Pronto. É. Não tô afim de olhar para minha pepeca. Então, então, assim, uma coisa que te faça, te traga algo novo que você acha que é válido, que não te obrigue a fazer coisas em público, mesmo que seja um público de mulheres. Tem gente que não gosta de tirar o sapato na frente do outro, não curte. Imagina tirar a roupa, bicho, na frente de um monte de outras. Ai, mas é tudo mulher. Foda-se, tem gente que não se sente à vontade. E a pessoa tem até que sair da área de conforto. Mas não precisa ser no seu ritmo. E eu acho que, assim, precisa ver. Não sou contra cursos pagos, pelo contrário. Inclusive, vou fazer um curso pago, por favor, me pague. Não, tô brincando. Mas é o quanto isso traz de benefício pra mim e isso tá me minando. Eu tô tendo que parar de fazer outras coisas essenciais para estar dentro desse grupo? Eu acho que é o mesmo raciocínio que você falou do servidor. Você tá acordando de madrugada para ir alimentar o servidor? Você não percebeu que isso é merda? Sim. Então, você tá fazendo alguma coisa do mesmo jeito? O nome disso é igum, né? Por favor. Por favor, completem. Eu acho que vai por aí, mas eu quero ouvir de vocês também. O que vocês acham que é válido e que é positivo? Não importa se vocês estão sentadas lendo histórias uma para outra, que eu acho do caralho isso, ou se vocês estão dançando, ou se vocês estão olhando para o seu próprio corpo, ou se vocês estão colhendo sangue menstrual para fazer ritual. Eu não me meto, cada um faz o que quer. Já vou trazer, por favor, fale a frase bonita que eu não... Que é da sua escola. Não. Faz o que tu queres. Exatamente. Faz o que tu queres. Que vocês acham? Eu fiquei assim, de que fazer essa caralho? Da tua escola, é o dia sorriso de manhã é bom. Mas eu quero saber se vocês concordam com isso ou não. Então, aí eu vou entrar. Eu me lembro de uma vez que eu tava discutindo com a menina, sei lá, a gente tava trabalhando num bar, qualquer lugar desses, e ela tinha um rolê de poliamor. E ela, não, por que o rolê do poliamor? E ela muito dolorosa, falando sobre o rolê dela, de poliamor e tal. E eu olhei assim, eu fiz assim, você tá infeliz, mas por que você tá aí? Não, é um rolê político. Aí ela começou a levantar as bandeiras, eu fiz, cara, mas se teu corpo não quer, por que tu tá agindo de um jeito que teu corpo não quer? Eu acho interessante você se questionar, acho interessante você botar pra teste, acho interessante um monte de coisa. Mas eu acho que o corpo da gente é um termômetro muito grande, que às vezes a gente desrespeita. E eu acho que é muito interessante... Às vezes? Em geral, porra, né? Porra! Ainda mais mulher! Mulher tem muito disso de acalo que você tá sentindo. Ah, você tá com... O pé dói por causa do salto alto, mas você vai porque você tá linda. Ah, não sei o que da maquiagem não te faz bem, mas você vai porque você tá linda. Não sei quantas horas, não sei o que... Corpos dóceis, tá, né? Foucault. Você tem Foucault, hein? É aquele conto da sereia, né? A mulher vai conseguir um monte de coisa, mas vai pisar e vão entrar mil facas. Enquanto ela pisa e sangra. Enfim, mas você vai falar, Ju? Não, eu ia contar um exemplo que aconteceu comigo esse fim de semana. Eu fui numa festa de aniversário. Aí eu botei uma roupa, daí eu fiz assim... Eu não sei me arrumar pra sair. Me deu um... Entrei num... Tela azul. Pã! Porque chegaram duas amigas minhas que estavam no caralho, bonita pra cacete. Eu fiz assim, eu não sei me arrumar, eu não sei mais sair. E me deu uma pira muito errada. Elas, cala a boca, mano, é seu estilo, olha como você tá. Aí elas precisaram falar pra mim. Um rolê de sagrado feminino? Porra, olha esse sapato que legal, tem tudo a ver com você. Olha, se você tivesse com a minha calça e não com a sua, não teria nada a ver com você. Não, porque não sei o quê. Aí foram pegando, foram botar o cabelo assim, fazer o cabelo assado. Aí eu olhei no espelho e falei, porra, é verdade. Eu não preciso me forçar a estar de um jeito tal. E elas não são, se a pergunta é essa, elas não são padrãozinho. Elas são mega alternativas, mas eu me senti assim, nossa, mano, que pobre esse visu. Me olhei e entrei numa pira muito errada. Elas, que isso, você tá como você é, babababá, botaram assim, olha como você tá bonita. Aí eu, carai, obrigada. São coisas simples que a gente vai percebendo, sabe? Que todo mundo fala assim, nossa, mas é difícil você ser estudante de... Pra caralho, eu lido com e luto contra valores cristãos todos os dias, bicho. Não é assim que você tira da sua vida, assim, pá. Tirei o crucifixo, tá tudo certo, né? É, e não é assim, eu me entendo como feminista e tudo vai funcionar muito bem, eu vou me sentir muito bem com o meu corpo a todo momento. Não é uma chave, né? Não é uma chave. Não, não é, e eu acho que é muito disso. Ouça o que o seu corpo está falando, ouça o seu sentimento diante de cada situação, ouça onde você está desconfortável, acredite na sua voz. Eu acho que a gente acredita muito no outro e se menospreza muito. A gente tem que se ouvir. E eu acho que esse é o primeiro termômetro em qualquer rolê, né? É trabalho, é ambiente magia. Magia, sim, porque é um ambiente muito delicado, né? A gente está lidando com o que a gente pensa, a nossa ideologia, o que a gente está lidando com o inconsciente, inclusive. A gente lida muito com o inconsciente, né? Então, eu acho que esse é o meu primeiro ponto. É sentir como a gente reage. E a segunda coisa é não se botar no papel do ignorante que não posso perguntar. Cara, é melhor você perguntar, é melhor você passar para um papel qualquer do que você ficar calada num rolê errado, encucada, dormindo mal de noite. Então é melhor você assumir o papel da ignorância ou qualquer papel que você quiser, mas pergunte. Pergunte, se coloque. Porque, em geral, homem, mulher, cachorro, gato, papagaio, vai te responder. Não tente isso em muitos ambientes de Facebook. Faça isso com seus colegas. Isso é uma outra coisa. Rolê de Facebook, bem, não é um rolê de comunidades. Assim, fala. Dá a mão pra mim. Porque todo mundo fala assim, Juliana, você me indica um grupo de Facebook não, de bruxaria? Gente, não. Não, porque gente. Todos nos quais eu estive sempre tinha uma figura maluca que levava... Era o que... Tinha várias pessoas falando coisas maravilhosas, mas tinha uma figura maluca que tava levando todo mundo pra merda. Pro rolê do Kleber. Então eu não indico nenhum. Vou te falar uma coisa. Sempre tem uma figura maluca. O problema no Facebook é que você não identifica quem é o maluco. Porque você não tá vendo a cara do maluco. Porque o maluco tem aqueles olhos malucos. Tem aquela cara. Aquela cheiro, cara cheiro. De maluco. Não tô dizendo que eu não frequento esses ambientes. Frequento, sim. Faço coisas lá, sim. Inclusive jogo bombas. Mas, assim, eu acho que não é um lugar pra você se abrir. Procura outros lugares, procura, sei lá, sua melhor amiga, procura seu melhor amigo, conversa com outras pessoas, porque se eles são teus amigos de fato, eles vão te ouvir em alguma esfera. Podem te achar louca, podem te achar o quê? Diabólica, satanista. Capirotada. Vale do Sal da Universal? Não, mas eu acho que qualquer conversa é interessante e assim, se você não tiver amigos que conversem com isso... Cara, você vai achar em algum momento isso vai acontecer. Ou você manda, sei lá, manda pra gente. Eu não sei, eu tô realmente abrindo, porque eu acho que é importante a gente criar esse lugar, porque não sei quem é que tá aí do outro esta lado. Esta rede de confiança que a gente sempre fala aqui. A rede de segurança. É importantíssimo, em qualquer lugar essa rede de segurança é importante. Eu não vou te ajudar, mas eu vou te ser uma rede. Quando eu digo ajudar, é assim, porque tem gente que tá passando mal mesmo, né? Sei lá... Com um pai evangélico doidão, ou com... Enfim. Expulsão de casa. Tem vários problemas. Eu não vou conseguir te ajudar nesse nível. Eu vou te dar uns números do teu município, que a gente vai dar um jeito. Não vou conseguir te ajudar a pegar na tua mão. Mas eu vou te dar uma palavra amiga e vou tentar arrumar um rolê na tua cidade. O mínimo que eu posso fazer por você é isso. E eu acho que essas são as coisas importantes. Pra mim foi importante, eu acho que... É um aprendizado que eu deixo. Show de bola. Isso aí. Caralho, uma sinfonia agora foi, né? Quase um bar. Bate. Eu concordo e eu acho que isso é uma das coisas que eu, sei lá, gostaria que acontecesse decorrente do Magicando, decorrente da Penumbra. As pessoas que estão nesse rolê se encontrarem. As pessoas de uma região, as pessoas de uma cidade. e poderem conversar entre si. É, fazer, conseguir ter sua própria rede de segurança. A gente está aqui, a gente, desde o episódio 1 a gente disse, a gente não vai mentir, a gente pode até te zoar. Porque a gente aqui é tudo zoeiro. Inclusive a gente vai, porque a gente se zoa. Pedir demais, né? Também, é, né? Não, a gente aqui é tudo zoeiro. Né? Salve Eres. Mas não há nenhuma má intenção aqui. Sim. A gente não vai poder segurar na tua mão e te dar um ombro pra chorar, mas a gente te ajuda a tecer, ligando pessoas. Essa ligação de pessoas, você conhecer através... por mais que seja um grupo de Facebook que lá não... Você precisa de um discernimento muito grande para descobrir quem são os malucos lá. Mas você criar essa sua rede de segurança aos poucos. O I Have a Dream do Peu, né? I Have a Dream do Peu. Eu e o Peu, muito... a gente conversa... Assim, eu percebi que é teu rolê também, pelo visto. É, a gente tem o rolê da comunidade. Ela já tava falando aqui pra mim no WhatsApp. Não, porque eu já tô vendo umas ideias da gente sentar junto e pegar essas minas aí e fazer alguma coisa. Amor, blá, blá, precisa, amor, precisa. Cobrar um dinheiro. Precisa, cara. São Paulo é tão grande, tem tanto parque, tem tanto lugar bacana, tem tanto lugar da hora. Né? Então é fazer um freakout da Macumba? É isso? Pode Gosto. Ser um rolê do Kleber. Rolê do Kleber é o nome oficial. Rolê do oficial. Kleber, oficial. Vamos, rolê do Kleber oficial. Mas é um rolê do Kleber positivo. Não, não. Mas o não, Kleber não. Nunca é mal intencionado. Não, ele é um fofo. Coitado, ele é um coitado. Ele é só um parar de maluco. É verdade. É eu queria deixar uma coisa muito clara antes de nós começarmos com as perguntas, bem rápido mesmo. Muita gente me pergunta, Juliana, e com esse lance das bruxas que estão muito populares. Ai, porque bruxa a menina Instagram? Do Instagram, ela ensina a fazer um ritual, porque a menina não sei o quê, babá. Eu vou invocar de novo aqui a escola da minha amiga, faça o que tu queres. Porém, eu só tenho uma ressalva a dizer. Escravo Severão. Cala a boca! Por que você não falava isso pra mim, né? Olha, o único momento que os escravos serviram se encaixou foi no episódio de servidores. É verdade. É verdade. Nunca mais pode falar essa frase. Eu só tenho uma ressalva. Eu acho do caralho a gente começar a normalizar um pouco mais essa visão do... Olha, aquela pessoa faz magia. Para as pessoas não ficarem dentro do armário. Porém, a minha única ressalva, não fique só exclusivamente na foto, no visu, na roupa que você compra na tal loja que tem um sigilo que você nem sabe do que é. Depois eu conto essa história off, de uma amiga que comprou uma brusinha que tinha um sigilo assim, nossa, parece muito Darks, mas e era um... Sexto pantáculo de Saturno, né? Era um bagulho da Goécia, bicho. Ai, meu Deus, aí, sabe? Então, assim... Vamos, é legal sair de visu na rua. Acho lindo, adoro as meninas de visu. Acho a coisa mais linda. Inclusive, queria, não tem estilo nenhum. Mas vamos sair só... Não vamos nos focar só nisso. Vamos fazer um negócio na prática mesmo. Vamos combinar, vamos se reunir todo mundo. Vamos fazer... Vamos fazer. Até não sozinho. Ficar só no looks. Até sozinho. Vou postar minhas experiências, isso. Cara, eu nunca lembro de tirar foto das paradas. Nem eu, e eu sou a pessoa que você diz assim... Certo. Amo tudo do Instagram. Não, é legal, não, eu não sei é legal. Se eu tô certa, não. Eu vou começar, inclusive, também. A postar, fazer story, fazer a postagem. Eu acho que significa que você está no momento. Então, você não parou pra tirar faz foto? Faz póstumo. Cara, mas é importantíssimo pro... registrar. Mas então, a minha opinião é... Deixe alguém com a câmera na mão. Boa. Sabe por quê? Porque eu sou muito assim. Talvez eu seja não multitasking, como ontem Lívia disse no grupo da diretoria do Instagram. Talvez eu seja uma coisa de tasking só. Eu Monotasking. Então, eu deixaria, por exemplo, vou fazer um ritual. Keller, você pode tirar as fotos pra mim, por favor? Porque assim eu não fiz... Ah, cuidado! O Keller tirou a brusa aqui. Eu não consigo. Eu não estou ali 100% se eu tô preocupada com tirar foto ou se... Porra, esse celular vai vibrar no meio do rolê. Ah, botei no modo avião, mas eu quero ouvir uma música no Spotify. O Tinder, que eu acho faz o plim, plim. É, sabe? Então, delegue isso pra alguém, é legal também, mas não vamos ficar só... A minha reclamação é, não vamos ficar só nisso. Ou só tirar foto depois, fazer. Né? Porra, vamos aprender a hackear essa realidade de bosta que a gente vive e viver um pouquinho melhor. Vamos. E aí eu volto pra aquela Lady Ash, né? Todo mundo conhece, quer dizer, não sei se todo mundo conhece, mas... Eu não conheço, conte aí. Você pode fazer tudo, mas não pode fazer qualquer coisa. Puta merda, é muito boa essa frase. Você pode fazer tudo, mas não pode fazer qualquer coisa. Grande Ash. Aí a lei. E eu acho que vem muito daí. A gente tava conversando daquela vez... É o Ash Ketchum? Não, Ash é uma menina, Hannah Ash. Lady Ash. Faz tempo que a gente não fala de Pokémon, né? É, só emendamos. Oh, please. mas eu acho, eu sou dessas pessoas que diz assim, vai fazendo que uma hora vai, uma hora você erra, uma hora você toma uma rebordosa. E eu acho que é mais importante fazer do que não fazer e ficar na teoria, assim. Eu sou das pessoas que tem pouca literatura, mas assim, sei lá, eu tentei pra caralho. Eu fiquei, sei lá, sozinha no banheiro fazendo RMP até morrer, assim, vocalizando de forma diferente. E eu acho que é essa brincadeira que às vezes é mais importante que a literatura. É a resposta do teu corpo, novamente. É a resposta do que aquilo funciona ou não funciona pra você. É o que... Enfim, concordo com você. Faz, não faz qualquer coisa. Tenta minimamente qualquer compreensão sobre esse movimento. Ou tenta minimamente você anotar. Deu errado? Deu certo? Sai com essa blusa e, porra, deu ruim. É, diário mágico é lindo. Uma das melhores coisas que você pode fazer, assim. Eu acho legal esse tipo de colocação, porque geralmente é o que a gente recomenda para a pessoa. Sai do sofá e testa por conta própria. Só que aí é o tipo de coisa que, para o homem, ele já está muito mais safo nesse tipo de coisa, porque geralmente tem muito mais homem em comunidade, geralmente é literatura de homem, então, tipo assim, o cara tem mais autoconfiança por causa disso. Né? Para a mulher, tem o dobro de peso com relação a e isso. E aí eu te jogo um exemplo do meu grupo. Eu tenho um grupo que é de eu e mais duas meninas, eu, minha egrégora e uma outra pessoa que também faz parte. Minha egrégora vai virar cantada, hein? Não, nossa. Ô, minha egrégora. Ô, minha egrégora. E aí a gente, ano passado, a gente tentou entrar no Jornada do Caos e a gente olhou, ninguém conhecia, a gente não tava entendendo o rolê, aí a gente não entrou. Aí esse ano a gente olhou de novo, aí a gente conversou mais, e descobriu gente que já estava participando e que era legal. A gente fez, não, vamos entrar. E aí a gente criou um grupinho, a gente não é do mesmo grupo, enfim, quem conhece a jornada sabe que todo mundo está num grupo diferente e tal. Uhum. E a gente se dá muita força. Tem um grupo da jornada, mas assim, a gente funciona muito bem porque a gente se troca as figurinhas. Ou você não está fazendo exercício de direito e a outra pessoa já está mal evoluída, você fica, eita, preciso correr. Enfim, é esse tipo de grupo, como é que a gente estava chamando? Sororidade? Não, do da... Grupo de troca, mano? Não, a rede de segurança. A rede de segurança é super importante, porque você consegue ir para um outro lugar que você não conseguia ir antes, porque você está em grupo. Sim. E essa é a importância do grupo. Só um comentário que eu quero falar sobre as bruxas de Instagram. Vai. Você quer postar uma foto de você pintada de guerra com a sua menstruação? Posta. Mas eu quero ver, e eu quero que mandem pro Instagram da Penumbra, você pintada de guerra com o sangue dos seus inimigos. É certo. Ah, e eu quero, a mulher com o avatar mais legal das redes sociais. Vocês já viram o avatar da Lívia? Peraí que eu vou abrir aqui. Eu estava no momento. Olha aqui, bicho. Olha esse avatar. Ah, esse eu vi. Coloque lá a Lívia Andrade. Pode mandar uma foto também com sangue menstrual na testa. Ela está com um machado. Sangue menstrual na testa, mas eu quero ver o sangue dos inimigos. Não, eu quero sangue menstrual na testa escrito Simba. Por favor, postem. Assim, ó. Então, mas tem essa piada, né? Que a menina pegou. Não era nada de rolê sagrado, mas que a menina pegou, tipo, tava os dois tomando banho, pegou e fez assim, agora você chupa Simba. Essa mina tá certinha. E eu adotava o nome. Esse é meu na tipo hora, de menino. Na hora. Só respondia por cima, né? No meu amor, caralho. Nunca Simba. Mais Simba. Simba. Agora você... Vamos então para as perguntinhas e respostas vamos do final do episódio. Perguntas. Olha, eu tenho aqui, na realidade, alguns desabafos. Não só. Mas meninas falando aqui, acho desabafo, legal. Menina. Olha só. Eu, infelizmente, não sei o nome da pessoa, porque o nick é meio, né? Exatamente. Tá dizendo assim, ó. Não é um curso, não tem a ver com o tema, mas eu fiz uma terapia voltada a uma psicologia que estuda muito o feminino. E foi a melhor coisa que eu fiz. A minha psicóloga recomendava livros voltados para isso. E eu mudei muito a minha visão sobre o que é ser mulher. Cara, é lindo isso. Leia mesmo, tem que mudar. Beijo, Simone de Beauvoir. Toda vez que eu penso no termo sagrado feminino, eu lembro dessa experiência, pois é o que me levou ao auto... Ai, ó, eu tô aplaudindo com o pé, porque eu tô segurando... Eu aplaudo o... pra você. Por favor, obrigada. É isso, cara. Eu acho que o sagrado feminino é descobrir a sacralidade em você. Ai, que é sacralidade, Juliana? É eu ser uma santa e nunca fazer nada de mal? Não, não é isso. É você prestar a mínima atenção. Cara, eu vou dar um exemplo muito besta e que é muito real. Próxima vez que você for fazer uma refeição, larga o celular longe. Desliga a televisão. Desliga a Netflix. Curte, né? Se você tá com alguém... Porra, não, eu não sou do rolê da ai, bota a comida na boca e mastiga 20 vezes. Não, não é 30, isso. 32, uma pra cada dente. Caralho. Porra. Você tem um líquido escorrendo na sua boca. Mas é o sentido de você estar ali naquele momento e você estar presente no momento e curtindo cada sensação daquilo, aquilo é sagrado. Não é você transar olhando pro teto, pensando nas boletas que você tem que pagar, meu filho. Quando você tá transando, você tá lá. Desculpa, bati na mesa. Perdão. Ah, não. Não pode fazer o barulho, não. É que você olha feio pra mim. Não. Entendeu? Não fica olhando pra cima e pensando, puta, eu não respondi aquela outra no Tinder, eu acho que ela vai me dar... Não, mano, você tá ali com aquela menina, não importa se é do Tinder ou se tá com aquele menino, whatever. Esteja lá naquele momento. Isso é o sagrado. E o sagrado feminino é sim, é prestar atenção em como você se comporta durante o mês. É sim. Eu parei de tomar anticoncepcional. Como é que eu tô me sentindo agora? Pega um caderninho. Eu anoto essas coisas no meu diário mágico. Nem sei se pode, mas eu anoto. Pode, seu. Tipo, nossa, depois que eu parei de tomar o remédio anticoncepcional, vixe, chega essa época do mês, eu tô subindo pelas paredes, bicho. Será que tem alguma coisa a ver? Aí você vai e faz as contas e fala, ih, tem alguma coisa a ver. Nossa, tem essa época aqui, quando eu chego... Agora eu True sei... Story. Agora eu sei direitinho. Quando me dá uma certa dor de cabeça, eu falo... Ih, amanhã. Ah, mas o meu namorado não quer usar camisinha. Troca então, namorado. O problema é o seu namorado, gata. Troca namorado, o problema não é você. Troca não. Namorado. Prestar atenção é o que eu falo desde o primeiro episódio. É prestar atenção nas coisas que... É estar presente no momento que você está fazendo uma... atividade. Então agora, por exemplo, agora eu estou dedicada a procurar perguntas ou comentários, então eu tô aqui, eu tô olhando pro nick de vocês e eu tô tentando, poxa, vamos ver se eu consigo ler de um jeito bacana o que a pessoa disse, dar uma entonação legal, é isso, é só isso. Gente, não tem segredo, bruxaria, o que vocês querem que chamar? É isso, é estar presente, é curtir o que você tá fazendo naquele momento. Essa semana no Twitter, um menino falou, pô, Juliana, e na hora que eu me sento e começo a fazer a meditação, eu durmo, eu sou burro. Eu fiz assim, Você é como 96% da população que quando se coloca num estado que não é jogando videogame, achando televisão, comendo e vendo celular, bababá, o que seu corpo entende? Opa, é hora de dormir, é hora de repousar. Não tá recebendo estímulo, né? Exato, externo. Então você tem que treinar o seu corpo a essa hora aqui não é de dormir, tá, corpício? É hora de fazer o exercício da chama da vela. É hora de fazer o exercício da meditação. É isso, gente, é treino, é estar presente. Tá? Desculpa, falei. Exercício da Andrégora em breve. Da Andrégora. Ó, mindfulness pra você sem cobrar nada. Aproveita. Isso é mindfulness? É. Olha, mano, olha. Exatamente. Eu vou dar um curso, então, vou cobrar. Mindfulness é um coaching de autoconhecimento. Porra! Pós-moderno. Tô dando coaching de graça aqui, ô. De nada, viu? Andrei, vomita aí um pouquinho. Desculpa, eu não sou... Não, daqui a pouco vai estar PNL, aí eu vou virar essa mesa daqui. Eu não aguento. A gente já conversou sobre isso, né? É, pois é. Deixa eu ver aqui. A Mariana Dias disse assim, ó. Num grupo ocultista aí do Facebook... abriram um tópico perguntando por que as meninas não postavam. Daí, quando as meninas começavam a responder os caras, eles começavam com comentários imbecis ou agressivos. Ou seja... Nem precisava ler a resposta delas pra entender por quê, que elas não participavam ativamente. É, mas tem uma regra na internet. Andrei, você que sabe essas regras pelo número? É, mate todos os seus Não, inimigos. Não. Eita, número. número. Essa daí regra é 34. Eu só conheço a regra 34, que é o número. É no dia, o número do que eu conheço. Que ela modifica, né? Ela... É, isso aí é outra parada, eu acho. Tem uma regra que diz assim, qualquer post sobre mulheres, sobre feminismo, vai... É, os comentários irão justificar o post. Justiça. Nossa, é uma regra muito boa. Porque é, você fala assim, ah, não sei o que, o papel do sagrado feminino, aí vai aparecer assim, ah, mas o sagrado feminino tem sagrado masculino? Não é necessário, precisa ter só o sagrado. Isso já justifica o fato de existir o sagrado feminino. Mas por que que tem tanto ocultista que tem umas... Ocultistas e tal. Mano, isso daí dá um podcast em três partes. Existem alguns comentários durante o podcast e a gente começou falando, né? Aquele lance do porquê que a força solar é masculina, tal. Aí nos lembraram aqui, ó. Existem as bruxas estregas, são por tradição um rolê bem feminino passado de mãe pra filha, assim, aquelas moças italianas. Maravilhosas. Exatamente. E é engraçado, assim. Era passada de mãe para filha, mas nem todo mundo... É igual também. Não, nem todo mundo. Não é nem a questão de ser igual. Tem o benefício de ter uma linhagem... Não é uma obrigação. Ininterrupta. Eu comentei com a Ju esses dias, né? Que é o seguinte, quando não existe essa exceção de que você já nasceu numa família... de bruxaria iniciada, que passa de... É muito mais difícil você ser iniciada, menina, porque não tem uma literatura, uma grande, vamos lá, relevante, voltada pra você, né? Tem pros homens, mas não tem pra mulher. E volto de novo pra aquele negócio. E não é porque você não tem uma linhagem ininterrupta, matriarcal, vindo lá do interior da Itália... Do Egito. Ou do Egito, que... Você é menos sagrada do que a outra. Que você... Sim. A outra é um floquinho de neve e você não é? Você Afinal, é de segunda categoria? Não, cacete! Você, infelizmente, teve que trabalhar mais. Sim. Afinal, porra, tem tanto homem se achando bruxão porque bate punheta pra pegar mulher, então foda-se. Tem homem se achando bruxão, hein, cara? Porra. Right na feridinha. Bem na feridinha, sim. Não, o cara não escuta essa porra, não. O cara não vai escutar duas horas de mulher falando as paradas, velho. Esse cara não vai escutar. O cara já abandonou isso aqui há muito tempo. Então coloca isso no primeiro. Outra pergunta, eu vou indicar... Não, vou falar o que eu pensei. Eu vou indicar... A pergunta foi a seguinte. Ah, mas e as sacerdotisas femininas na antiguidade? Então eu vou indicar pra você, eu vou resumir bastante, mas você pode ver isso com mais detalhes lá nos dois episódios de Bruxaria do Mundo Freak Confidencial. Deixar no post. Dessa vez eu deixo, na verdade. Historicamente falando, não tô falando nem rolê mágico, historicamente falando, não é que a sacerdotisa egípcia, ela é mais importante do que o homem. Não. As sacerdotisas tinham a mesma importância que um homem. Não é que a voz dela falava mais alto. A sacerdotisa tinha o mesmo poder de fala de um cara. Ponto. Ela não era mais foda. Ela não era... Como a grande maioria das sacerdotisas em qualquer cultura, elas tinham vozes iguais. O matriarcado nunca foi, pelo que eu sei, né? Nunca foi, tipo, nunca teve um matriarcado de mulheres que mandavam acima dos homens, né? O matriarcado geralmente é, tipo, tão posições iguais. É o que eu então, é aquele negócio que eu falei pra vocês no grupo da diretoria. A partir do momento que o homem entende que ele tem um papel na geração da vida, o homem via a mulher como um ser sagrado porque, caralho, sai um bebê dessa mulher, bicho! Que louco! Tem uma hora que a barriga dela começa a inchar e não. Sai uma criança, cara! Não é gases? Não é gases. Exatamente, não dói o coração. Né? Mas quando ele entende que, ainda eu falei em termos chulíssimos, e quando ele entende que a gala dele faz um grande papel, precisa existir para que se conceba uma vida, ele fala, opa, não é mais sagrado assim não, porque eu também sou importante aqui, aí pronto, acabou, tá? Então até essa parte, você tem sim da história, eu preciso pegar o período aqui, da sacralização, né? Total quase. Feminina, porque o homem, ele não entende que é através do sexo que uma criança é concebida. A primeira deusa registrada na história é aquela deusa da fertilidade, a gordinha... A gordinha de cabelinho esquisito. E que é um outro problema, porque figuras, por exemplo, como Afrodite, tiveram a sua figura totalmente deturpada. É uma deusa da fertilidade. Ela não era uma deusa da beleza e do sexo. Então, de repente, Afrodite apareceu linda, peituda... deusa da fertilidade. Vingativa, não... né? Que competia com as mundanas que... Deusa, fala... exato. Competitividade entre mulheres, né? Que é uma merda. Uma outra coisa que a gente luta muito. Uma que sofreu bastante com isso foi a mulher lá do Zeus, a Hera. Que eu tava lendo uns estudos de que ela era de outra tribo antes de ter a Grécia Antiga como a gente conhece. Ela era uma puta imagem, tipo, feminina fodona e tal. E aí, quando houve um reconstrucionismo na época dos gregos antigos, é mulher do cara lá, e aí ela, o papel dela é ser vingativa e matar os filhos que o cara tem depois do casamento. Gente, Hestia. Eu vou até sair do grego, mas... foi menos pior o que aconteceu, mas com os Vanir, né? Tanto Freya quanto Frey. Você já tem um acúmulo... Houve o reconstrucionismo quando... Naquela época que se... Já na época, né? Não de hoje, na época. E ficou assim, a Freya é uma deusa do ouro, da beleza. Não, mana! É uma deusa guerreira de magia escudão. E escudão. Que exercia muito bem a sua sexualidade, muito obrigada. Que tem aquela história lá de não, mas que o Loki também, de maneira bizarra. Todos os anéis. O Loki... Pra conseguir o colar. Cavalos, é. Vamos lá! Precisa dar pra ele pra conseguir o colar, então vamos. Vamos embora. Parece que ele também. Não importa. Deixa só eu somar mais uma parada. Ensinou o próprio Odin... Foi uma troca de informação entre a Freya e o Odin, as magias diferentes. Uhum. Que ajudou os dois, no fim, né? Só pra somar com o Andrei, tipo... E também, às vezes, a mulher e o homem tinham pés de igualdade num ambiente social, em outro, invertia, em outro, era diferente, em outro, a mulher não tinha, no outro, o homem tinha. Porque a sociedade também não é única, né? Você tem áreas e regiões sociais. Sim. Onde e as muda, né? São a gente distintas. Fala geralmente Grécia Antiga, a gente tá falando de séculos aí de existência, né? Que há mudanças, né? E só pra falar assim, uma sociedade matriarcal e tal, você tem, por exemplo, as Ilhas Trombriand, onde você tem uma sociedade que se organizava, você se organiza ainda, matrilinearmente. Então é o homem entra pra família da mãe, da mulher, então ela é matrilinear. Ela não é matriarcal total. Os judeus? Matrilinear, exatamente. Gente. Os judeus, ela é uma sociedade patriarcal, que tem alguns pensamentos matrilineares. Então, você entendeu? Tem uma área que eu dou valor pra caramba pra mulher, outra hora eu não dou. Sim. O problema é que, na nossa sociedade hoje, às vezes isso vira uma moeda de controle mesmo. Então, olha, eu mando aí fora, mas aqui em casa, amor, em casa é só você que manda. Aqui... Você é a rainha do lar. Posso começar a citar os nomes? Rolais. Não, cuidado. Tipo, se ela quer ser rainha do ar, tudo bem, seja rainha da porra que você quiser. Agora, né, ainda se o cara define, ainda é um problema. Né? Conversem. A situação é a seguinte: você tem que lembrar da seguinte frase. Eu não sou obrigada. A se nada. Você decidiu ser rainha do lar, vai lá, champs. Já dizia MC Trans. Eu não sou obrigada a nada. É. MC Transnita. O nome dela é Transnita, porque ela surgiu como cover da Anitta. Muito boa ela. Bota lá, joga aí. Um cover melhorzinho ainda. Procure saber. Ela é muito boa. Procure saber. Procure saber, exatamente. Gostei. Deixa eu ver o que mais. Tinha uma pergunta no Facebook, mas era muito complicada. Merece um episódio, né? Porque sim, eu vi. Definição, o que é o sagrado? Então, o que é o sagrado? Porque a gente citou o crochê. Eu ia começar com isso, só que eu achei melhor não... Mas é um episódio próprio, cara. É, tem que ser um episódio próprio, eu achei melhor não, porque a Tupá não tava na mesa, chegar... Tupá, do sagrado. É, que a ideia é que, tipo assim, aqui a gente sempre tá batendo a tecla, né? Tipo, tomar o café é um ato mágico, então... Né? Tipo, aí a gente já... Tudo é um ato mágico? Aí, tipo, são várias outras discussões. E é semântica, muito semântica. E essa daí. É, bate na definição do que é magia, né, cara? A gente arranhou aquilo naquela época daquele episódio. O pessoal que tá vendo ao vivo aí tá vendo, mas a catuaba já acabou, então. Olha a propaganda adiantada de Pergunte a Babalon aqui, ó. Um comentário aqui que foi feito quando você falou sobre o rolê do poliamor. No livro Ask Babalon tem uma pergunta bem assim. E ela responde que não tem problema ser hétero monogâmico na Otto, por exemplo, porque a escolha é toda sua. Deixa eu ver. Última pergunta, vai ser a última da noite. Ah, não, já respondemos do grupo de crochê, faz pão no prato. Deixa eu fazer um adendo ao comentário do pessoal que fez do Babalon. Tá. No Babalu, eles fazem uma parte. Ele faz uma pergunta a respeito de você ser heterossexual monogâmico na OTO. E tem um outro comentário, uma outra carta que eles perguntam de por que não se fala de homossexualidade dentro de magia? De, no caso, era um homem perguntando, um homossexual perguntando. Ai, e ele responde demais. Também. Tipo, não é só uma questão de ver qual o papel feminino. Mas também tem um papel masculino. Vamos pensar em tudo. Né? A gente tem que sair no Babylon, a gente tem que fazer um programa só selecionando assim umas perguntas e comentando elas, cara. A gente precisa muito fazer uma parada dessa. Mas se a gente, pra responder igual o Babylon responde, a gente precisa de muito talento. Não, não, a gente comenta dele, comenta as respostas, as perguntas dele, essas polêmicas. Vamos comentar elas, vamos dar a nossa opinião sobre isso, nossa visão sobre isso. Aí eu acho que devia ser aberto nesse local aí, não sei o quê, lançamento de livro, gente. Já vou tocar aqui o que eu acho. É, tá com a penumbra de hacker, eu gosto. Louco, hein? É, mas joga e sai correndo. Por esse lance aí do homossexualismo, por exemplo, eu conheci... Homossexualidade. Desculpa. Nossa, falei uma bosta. OMC. Perdão. Mas a gente se educa... Homossexualidade. A gente se educa... O importante é perceber publicamente, isso é maravilhoso. Eu confesso que às vezes eu ainda paro, ainda faço... Aí, ó, tá. Caralho, nossa, é ismo é verdade, é doença. Tá muito certo. Ismo é o... É beijo... Como que é o nome daquele cara da Assembleia de Deus que só fala várias bostas e fala que é psicólogo? Qual? Cara, tem muitas pessoas na Assembleia de Deus que falam várias postas. Desculpa, gente. Mas é o Malafaia que você Malafaia, tá Malafaia. Beijo, Malafaia. Vai. No seu cu. Vai, gente, última pergunta, vamos lá. Tá bom. Não temos mais perguntas. Não tem mais? Eu vou fazer um comentário sobre esse lance de falarmos. Eu conheci muitos meninos no rolê Wicca que se diziam assim, cara, aqui eu me senti acolhido pra poder estudar magia, porque eu já tinha passado por escola X ou escola Y e eu não me sentia à vontade, eu ouvia piada e eu via que o que estava escrito não era para mim. Ouvi isso também. Ah, aqui eu posso exercer, eu tenho isso muito forte em mim, o lado lua, então aqui eu me sinto mais à vontade, eu curto muito. E realmente eu conheci muitos meninos gays, assim, também. Muitos meninos gays na Wicca. Muitos. É isso. E, de novo, eu quero fazer propaganda de novo, não sei qual o pessoal, mas eu ainda acho maravilhoso o círculo da viada chama púrpura. Vamos conhecer, vamos gente, conhecer. Gente, o que é isso? Muito obrigada. Vamos conhecer, vamos visitar. Convida nós pra conhecer vocês. Círculo, por favor, repita da devagar. Da viada chama púrpura. E eu amo o símbolo deles, é a coisa mais linda. Quero camiseta. Poxa, a gente podia, né, fazer uma camiseta no Magicando e o pessoal... Parceria, né? Caneca. Vou rasgar minha carteirinha aqui, ó. Tem muitas meninas falando, não é ocultismo, mas é feminino. Mulheres que correm com os lobos. Nunca li. Rasguei minha carteirinha. Você rasga muitas vezes suas carteirinhas. Várias, né? Várias. Olha, eu vou te dizer outros... que Caçado Selvagem. Sociologia me mandaram ler isso no Lino. Aí mais pessoas, outros livros sobre feminino que não são ocultistas. Deus Interior, Ciranda das Mulheres Sábias, Mulher Ferida. Não li nenhum desses também, desculpa. Então não posso dizer, mas estão aí as dicas das pessoas. Digam pra gente se vocês gostaram ou não. Chama alguém do círculo para participar do podcast. Nós queremos muito, Mariana. Sim. Do círculo da viada chama púrpura. Nossa, adoraríamos. Queremos ia muito. Nossa, queremos muito, Mariana. Tem uma barreira geográfica. Eles moram muito Paulo, longe. Ah, mas aí pode ser uma coisa por Skype, né? Eu só queria pontuar uma coisa sobre o que você falou sobre a Wicca e muitos garotos gays que você conheceu. Eu acho que esses garotos gays se encontraram lá por uma questão identitária. Porque eles não se encontravam no universo lugar. Mágico do cara. Exatamente. Esse cara cis, picudo, heterossexual, velho. Não sei o quê. Aí o cara olha e ele olha outro rolê e ele acha possível. Sim. A gente tem que olhar muito pra essa questão da identidade, assim. Enfim. Eu já tô feliz que parece que o Ocidente superou a necessidade do báculo gigante, né? Isso mostra alguma maturidade nessas ordens. Porque tinha uma época que a galera era. Mesmo porque não é todo mundo que tá vendendo total. Era madeira gigante no báculo. Era tipo aquele o mestre do santuário do Cavaleiro de. Precisa do báculo gigante. Se não tivesse o pau gigante, não. Aí não estou falando do pau físico. Mas sabe o que dizem, né? Do báculo gigante e do carro gigante, né? Claro, é pra compensar alguma coisa. Nossa, gente, a galera deve ter pistola. Podemos encerrar, Ju? Sim. Eu acho que pelo que eu passei os olhos aqui. Eu sei que você tá mandando hoje. Tô. Mas eu tô perguntando na humildade. Tem aqui uma Mariana falando. Aí não posso papel, um papel feminino e masculino. Na tradição da Sardenha, na Itália, será que eu tô lendo certo? A Safilonzona que seria uma representação feminina das três moiras. Ela passa com um fio de lã em uma mão e uma tesoura na outra, enlaçando as pessoas e cortando logo em seguida. O ritual é lindo. Detalhe, por regra, só homens podem representar a Safi Lonzona nos rituais. Olha só. Interessante. Eu li o nome certo, Mariana Falcão. Lonzona. Beijo, Mariana. Faltou o sotaque. Falcão. Tem uma... Faltou mexer a mão. É. Maquê. João Paulo, essa sua dúvida não é de sagrado feminino? Então depois você me pergunta lá no grupo que eu te respondo. Sotaque tá do bom? Brad Pitt em Bastardos Inglórios. Gorlami. Gorlami. Dominique de Coco. É, tá. Deixa eu ver o que mais. Acho que só. Acho que foi isso mesmo. Lonzona. Beijo pra todo mundo que tá aí assistindo ao vivo com nós. Isso aí, gatinhos. Beijo. Por favor, se manifestem. Queremos mais Raquel no Foco de Pestilência aí no Magicando. E Raquel tá aqui esse pena, tá do lado. Só bateu a ligação. Por favor, temos mais mulheres pra conversar. Show de bola. Faz então o seu jabá. Enfim, ouçam o Foco de Pestilência. A gente tá melhorando a frequência. A gente promete, gente. Tudo indica. Eu só acredito vendo. Não, cara. Podcast é difícil, velho. Você não tem noção, não. Tá todo mundo editando daqui a pouco. Porra, até o Flávio cara, tá gente, porra. É. Eu não tenho tema, cara. Vou até eu ajudar, cara. O que tá acontecendo não, aí? Não, é sério. Mas é porque editar e editar coisa que é mais truncada é difícil, gente. Sim, o André sabe. Eu sei, exato. Eu digo isso porque eu já ele tem uns e assim, faltaram me matar, porque a gente trabalha, né? A gente paga boleto. E é 2 horas de gravação, 10 horas de edição. É, e aí a pessoa ouve, sei lá, 1 hora e acha que foi só 1 hora. É. Só que e acha que é aquilo ali, né? É. Tá bonitinho desde o início. Mas enfim, a gente tá melhorando muito. A gente vai conseguir entregar pelo menos uns 2 podcasts por mês. Nem que seja um drops e um foco de pestilência. Enfim. Mas é o que a gente está tentando. A gente quer aumentar o alcance do Drops, fazer mais entrevista. A gente tem. Queremos ganhar o mundo. É, não, João. O foco eu gosto pra caramba do Foco. Gosto muito dos meninos, né? Conhecendo o seu trabalho agora, né? Que você. Falando nisso, cara, agora. Eu tenho um presente pro Calente de São Paulo. Se eu soubesse que você tava aqui, eu tinha trazido. Ah, mas. São os posters da Rod, faz tempo que tá comigo. Por favor, mano. Sim, a gente precisa fazer. Sabe o que eu tive ideia? Dar uma ideia pro Foco. Pegar um tema, os dois podcasts gravam e depois a gente faz um terceiro podcast comparando as opiniões merdas dos dois podcasts. Eita. Maravilhoso. A gente compra, claro. Vai ter catuaba. A outra falando por todo mundo. A gente compra. Compra. É isso aí. Raquel está como porta-voz e ela decide a gente toda. Manda o Magicando para eles editar. Olha, pessoas se manifestando. Foco de pestilência, coraçõezinhos. É. Exatamente. Raquel tem um lindo sotaque, coraçãozinho. Tem mesmo, gente. Recife agradece. Ah. Mas a outra coisa que eu boto aqui como jabá é dia 7 de abril. A gente vai ter a Festa da Lei, quem for do Rio, ou quem quiser colar, estaremos lá. Uma galera de São Paulo vai estar lá, por favor, vamos indo, que vai ser muito legal, vai ser uma festa mó cultural, vai ter, parece que vai ter apresentação de música. Ó! Oh. É. Vou levar um violão, hein? Eu quero! Pode levar, mas é sério, se você se... Nós vamos fazer essa versão não, você de Você não sabe o que você está falando. Cara, mas se você se candidatar, porra, vamos, só vamos. Se junta rolê. Minha egrégora vai estar lá expondo colagens, enfim. Beijos, minha egrégora. A sua egrégora é aquela que faz aquelas colagens que você me mostrou? Vixe, vou fazer o jabá da minha egrégora. Top, é, só arroba magia não me top. Cola. Como que é? Tu repete, por favor. Arroba não me cola, procurem saber. Ósculo profano pra todos vocês, encerramos esse episódio. Muito obrigado por ficar até aqui. Foi uma edição ao vivo, não pela primeira vez, mas a gente vai manter essa frequência agora. Todos os magicantes vão ser ao vivo. Uhul! Se papai do chão quiser. Ele quer. Ele quer. Papai do chão é legal. Às vezes pode rolar um sorteio ou outro, então já fiquem ligados aí. A gente vai avisar tanto por e-mail quanto nos grupos. Se você é apoiador, entra no grupo Magicando. Andrei, eu tenho dúvida. Eu quero tirar minha dúvida. A gente só responde dúvida de apoiador porque a gente é ganancioso e babaca e mercenário. É isso aí. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo, ósculo profano em todos vocês. Duvidas. Já diziam profecias que no dia que gravássemos sobre o Sagrado Feminino, o Andrei não teria permissão de terminar um podcast. Olha só. Então estaremos aqui até 3 horas da manhã, porque essa porra não acaba. Não, eu tenho que ir embora já, mas eu trabalho. O seu. Eu trabalho pra caralho. Sim, mas o que a gente. Ana, beijo, Ana. Aê. Você pode pegar outra capa? Ótimo. Eu vou lá. Pega a toalha. Até eu quero pra começar a contar minha história. Pau no eu cu do retorno. O Vinícius, por favor. Problemas. O Luiz Gustavo falou: ai, pau no cu do retorno. Eu esqueci como é que. Como é que tá, começa? Esqueci como iniciar o meu podcast. É tudo bem que são 50 deles, né? Preciso saber 55. Qual é a abertura de cada um. É. Vamos lá.